Raoni vai fazer. A gente tá começando, agora a gente começou oficialmente, estamos todos aqui. Que número a gente tá? 74. Valeu, valeu, Daniel. É. Estamos no número. A gente é 80 agora, eu acho. Eu acho que é 80, Tem 80 semanas que vocês fazem isso, não? Tem 80 semanas, faz mais, na verdade. Mas a gente pula umas. Então tem pelo menos 80 semanas. Pelo menos 150 anos que eu tô aqui hoje. Exato, exatamente. É muito relativo, realmente. Mas a gente ainda não está nesse número tão bonito. Olá, bem-vindos todos vocês. Uhul! Firmeza total. Nós estamos aqui no Navio Pirata de número 79. É isso mesmo? É isso. Porque eu edito os podcasts e feijão daquela. Eu faço as capas e nunca sei. Mesmo assim, nunca leio. Então uma coisa não influi na outra. Não é. Mas, sim, é o número 79. Depois de um número 78 que a Hel não pôde ver. Aliás, vamos nos apresentar, né? Hoje a gente tá muito quebra de paradigma. Direito aí. Todos os dias. Apresenta direito que a gente vai apresentando aí. Vai, Daniel, você. Apresenta aí. O podcast mais disléxico do Brasil. Desleixado, não é disléxico. É desleixado. Não, mas... foi sem querer que a gente pulou essa parte. Ai, Raoni, para! Daniel. Ah, Raoni é o DJ, apresenta aí. Vai, DJ. Raoni é o DJ. Meu nome é Raoni Max, nós estamos aqui excepcionalmente hoje, pra, assim como todas as quintas-feiras, pra falar uns picos. Aqui do meu lado tem o Pedro Falcão. Eu tô muito suado. No momento. E você não tá muito louco? Não. Não, o que é uma variada, né, cara? É uma variada, né? Pra variar, esses dias eu tava só muito louco, hoje eu estou só muito suado. Só. É porque você curte muito o carnaval, né? Eu gosto. Eu avisei. Entendeu? Eu falei pra vocês, beleza, vocês não me veem curtindo a Globo, beleza. Mas bêbado vocês vão ver todos os dias. E era o Falcão curtiu mesmo. Cara. Mas eu te vi curtindo a Globeleza, de certa forma. De certa forma. É porque eu era Globeleza, né? Não, era aquele cachorro na rua. Ah, é verdade. Foi irado. É verdade, foi irado. E você, Hel Ravani? Meu nome é Laura Ravani. Hoje é o primeiro dia em uma semana que eu não me visto de MC Brinquedo. Nossa. Caralho. Obrigada. Que bom, cara. Cara, é uma história de superação essa. Cara. Sério, porque assim, uma hoje vez... Só por hoje, né? Poxa, ufa. Ganha a fichinha de uma semana. Mas também. é porque uma vez que... Cadê o seu chaveiro? Você não consegue voltar, do MC Brinquedos Anônimos. Uma vez que você chega no ponto de se vestir de MC Brinquedo por uma semana, não dá mais pra voltar atrás. É, então, eu tô ligado, entendeu? É um novo patamar de sem noção que você atinge. Sabe o que é pior? Eu vi você e eu achei estranho, talvez, eu acho que você não estivesse com a fantasia. Eu tava esperando já. Tá... Ainda mais que seu short é rosa também, então. Eu mandei fazer a fantasia, então em momentos aleatórios da minha vida, vocês podem esperar que eu vou aparecer de MC Brinquedo. Foi uma semana de você postando foto de você no Facebook de MC Brinquedo, então meio que ficou padrão. Exato, tá ligado? Esperando pra sempre. É a roupa da Hel, assim. R$50 vão valer muito esse investimento, essa fantasia. Porra, foi R$50, velho. Que suave, meu. Foi de que boa. Que suave, cara. De boa. Pra um shortinho e um blazerzinho, cara. Porra, velho. Na Rihap. Na Rihap. Eles fazem. Na Rihap vender essa fantasia de funkeiro. Imagina, cara. Exclusivamente uma linha do MC Brinquedo. É, exclusivamente. E eu tentei com a tia lá da favela que tem. Ela mora em frente a uma feirinha de droga. Irado. É mesmo? Eu comprei a camiseta do Arnold Schwarzenegger. Feirinha de lá. Droga. Uma boca, você quer dizer? Você já viu a minha camiseta do Arnold Schwarzenegger? Eu comprei lá, né? Não. Te falei não. Isso. Qual que é essa? Tem uma parada de bijuteria, aí tem uma parada de uma feirinha de droga, assim, que ela tem uma mesa e tem várias paradas, assim. Vale, de e tudo, uma camisa assim. Do Schwarzenegger. De tudo que... Aí, do nada, uma vez eu passei lá e tinha uns camisas atrás. Eu falei, tá vendendo camisa agora? Ele, tô diversificando. Aí, camiseta do Arnold Schwarzenegger, eu comprei um, assim. Mas era do Schwarzenegger apenas ou o Schwarzenegger personagem? É, o Schwarzenegger, antes da fama, ele ainda é fisiculturista, dando um lookzinho, caralho, assim. Velho. É irado a camiseta. Que da hora, porra, que da hora, cara. R$15. É muito bom quando o cara é Mr. Universo e fala, antes da fama. Ele não era ninguém dele, tipo, campeão mundial de pessoas fortes. Forte. Assim. Tipo, era só a vida dele antes dele. Era, tá ligado? Cara, vamos falar sobre teorias da conspiração hoje e a gente tem que falar sobre essa teoria da conspiração que é o Arnold Schwarzenegger. Em geral, né, cara? Ele é um fenômeno, mas mano. É porque tudo o que fala sobre o Schwarzenegger indica o sucesso oposto ao que ele teve. É, tipo, absolutamente tudo. Um cara que não sabe falar inglês. Direito, um cara que, tipo, nunca tinha feito nenhum concurso de física. Ele ganhou, tipo, de primeira, sei lá, não foi uma porra assim. Do nada, ele chegou lá. Ele pilotava tanque, não pilotava? Ele pilotava tanque. Ele pilotava tanque. Ele tava. É porque assim, a história. Eu acho que é uma. Você que me contou, acho que até essa história. É, porque a brisa do. Não foi. Foi a vida que te contou. Não é você o especialista de Arnold Schwarzenegger? Eu super sim. Eu lembro que alguém me contou isso, mano. Fui eu que te contei. Caralho. Cara, tem um cara que conta a vida do Arnold Schwarzenegger pra todo mundo, tá ligado? É o biógrafo do Schwarzenegger. Mas ele escapou. Enfim, esse cara me parou na rua um dia. E aí ele começou a me explicar sobre a palavra. Um cara te parou e falou: você gosta de teatro? Daí você falou: não. Daí você correu dele porque ele te oferecer negócio que você não queria. Daí o próximo falou: tipo, você quer ouvir sobre a vida do Arnold Schwarzenegger? Tipo, pô, comparado com o último cara, tá ótimo. Na frente do metrô. O cara chegou assim: aí, você gosta de histórias de superação? Eu vou te contar uma agora. Eu vou te contar a maior delas. A pergunta mais específica que você ouve na rua, tá ligado? Nossa, eu não sei o que ele quer me vender ainda, eu preciso ficar pra descobrir, tá ligado? Mas, enfim, o cara que vende histórias de superação me parou na rua pra contar sobre o Schwarzenegger, e aí ele contou que ele era, tipo, apenas um austríaco. É, boladão, já, mais ou menos, mas ainda não tanto bolado, ele só tinha um queixo monumental, isso vem de fábrica, né? Isso daí você não pode malhar o seu queixo, né? Isso aí foi Deus que fez, né? Isso foi Deus que fez. Nasceu assim. E aí ele tava lá malhando e tal, e aí ele tinha 18 anos, ele entrou no exército austríaco, não, porque eu acho que ele, sei lá, porque ele era forte, então... Porque foda-se, porque ele é lá, esse cara pode segurar uma bazuca, tá ligado? É, dá pra entrar no exército, assim. E aí ele era, tipo, e era um horário super pesado, né? Porque quando você entra no exército, é tipo, você se fode aí, né, filho? Vai lavar roupa, sei lá. Vai lavar roupa. O exército é só lavar roupa. É isso que a Globo não mostra. Ah, o exército. Vai, é por isso que só tem homem lá. Ai, o exército, lavei muita roupa. Tira essas mulheres daqui, elas querem lavar nossa roupa. Meu, é por isso, então? Eu sempre sou. Não, mas ele foi pro exército, dirigia tanque. Daí lavou roupa. Aí ele foi e ganhou a parada. Ele dirigia tanque de roupa, e aí ele... É isso. foi quase a pergunta que eu fiz quando você falou. Ele dirigia tanque, deu tipo, tanque? De roupa? É? Tanque de esse fato, mesmo? Ele lavava umas roupas? Quase, tipo, ah... Mas é, então, e é isso, ele dirigia uns tanques, aí um dia ele falou assim... Foda-se, eu vou virar o Miss Universo aqui. Então, porque... mas tem uma fita que ele escapava do quartel, tipo, à noite pra malhar, tá ele... É, exato. Assim, é. Ele tinha que... Eu vou desobedecer o exército pra ficar mais pois forte. Ele tava mais forte que ele. Ele podia e ser aí pego. Eu vou derrotar o exército. Não, e ele podia... E ele... Era esse o plano desde o começo. No fim, ele vai virar presidente dos Estados Unidos e derrotar o exército austríaco. E no primeiro dia teve um cara que falou uma parada que ele não curtiu, tá ligado? Ele falou, foda-se, eu vou ganhar dessa porra. Eu vou quebrar a cara dele. Ele passou anos. É que esse cara passa o dia treinando no exército, tá ligado? Tipo, nascido pra matar. Fugir assim, de né? Lá pra... E daí o cara, tipo, putz, não tô treinando isso bastante. Isso daqui é pra marica. Ele foge de noite pra treinar mais. É, exato, cara. É, e o cara já dorme pouco, né? Eles dormem tipo 3 horas por noite, tá ligado? É, então, ele dessas 3 horas, uma hora. Chupa a carne pra ficar acordada. É isso que eu me lembro do exército, daquele filme lá. Qual lembra filme? Da. Qual como é que é? Cara? Tem um filme que a mulher fica chupando carne pra ficar acordada lá. Ah, Demi Moore. É, qual o nome daquele filme da Demi Moore que ela entra no exército? Uma mina no exército. É esse, é esse não filme. Não sei o que honra. Legalmente morena, tá ligado? A honra da Demi Moore. Eu não a honra da Demi uma Demi Moore. Uma história de superação. Essa veio no pacote de histórias de superação do camelô lá. É. Aí pra ela não dormir, porque de madrugada eles ficavam tocando música lentinha e você tinha que fazer um teste, assim. Era realmente um negócio de resistência. Aí ela ficava, tipo, mordendo a carne, assim, pra, tipo, não mas como assim mordendo carne, cara? É, porque você acorda. Né? Tipo, chiclete, não sei. Você não dorme. Ah, você não. Você tá fazendo alguma coisa e você não dorme, né? Cara, se alguém me mandasse. Carne, acho que come um pedaço de bife na boca e come, mastiga, eu também não dormiria. Não sei o que esse cara poderia fazer comigo. Eu acho que ela estaria mascando outra coisa se ela tivesse. É verdade. É que a gente ficou muito focado na carne. Tipo, o segredo é a carne? Tipo, não, era só o que ela tinha. Se fosse chiclete, não ia ser tão dramático, sabe? É, ser um bife, né? Ah, ela ficou chupando um babalu pra ficar acordada. Tutti-frutti, é o que tem lá no exército. Não tinha melão. Olha que dificuldade. Tipo, eu preciso de um chiclete pra mascar e ficar acordada, mas só tem do azul. Ela fala, tipo, ai caralho. Merda. O que eu vou fazer? Dá um close assim. Imagina no supermercado, assim, tipo, tem um monte de chiclete de Trident. Ela falou, me dá esse pedaço de carne. Isso aqui vai eu preciso funcionar. De alguma coisa muito para melhor. Ficar acordada. Tem uma cena que ela olha assim e fala, eu sou durona dela. Ela olha pra fora, assim, tem um açougue do outro lado da rua, tá ligado? E ela, tipo. É isso mesmo. É esse o rolê, esse tá ligado? Esse rolê. Ei, teorias da conspiração. Então, vamos lá, mas... Xuxa no banheiro. Não é essa? Caralho! Já de Arnold Schwarzenegger. Não, mas então, é do Arnaldão, né, cara? Aí, Arnaldão. Aí o Arnaldão foi lá, saiu do deserto, ganhou o Miss Universo. O final desse Miss podcast, Universo. A gente descobre que você é o cara que para as pessoas na rua pra contar sobre a história do Arnold Schwarzenegger. É o biógrafo do Schwarzenegger. Ou esse cara te parou várias vezes, ou é você. E tanto que vocês nunca viram esse biógrafo e eu no mesmo lugar. No mesmo lugar. Verdade, é verdade. Mas enfim, e aí ele foi, saiu do exército, aí os caras falaram, caralho, ele é mó forte, nossa, ele é mó carismático, vai aí tirar umas fotos aí. Seja o Conan, tá ligado? É, vai tipo, vai, sei lá, Hollywood vai te amar agora. Aí ele foi pra Califórnia, se mudou pra Califórnia, e aí ele começava a fazer isso, de tipo, ir nos estúdios e falar, eu sou o Miss Universo. Mr. Falcão, Tanto faz, cara. O Falcão é muito fluido, ele não vê gênero. Exatamente, cara. Ele não vê Miss ou Mister. Mas o outro Isso foi o novo horizonte que a gente venceu. Então, né? O Arnold Schwarzenegger é... 100 metros raso do podcast aqui foi vencido. Mas basicamente o que aconteceu foi isso, que ele foi pros Estados Unidos, aí eles falaram, uau, olha esse austríaco, que engraçado. Vai governar a Flórida. Exato, não, e aí ele fez uma... E aí ele fez o... Por acaso, o James Cameron, ele tava... Tipo, tem um lance também que o James Cameron não tinha um puto. Ele tinha zero dinheiros. E aí ele falou, sou pobretão, mas eu tenho ideias visionárias como Exterminador do Futuro. E aí eu vou fazer... E o que que a Hel tá rindo já? Fala as coisas, cara. Fala as coisas aí, que ela acha engraçado. Que bom, Hel, fico feliz. É, e aí... Não, é engraçado que tipo, a gente falou, o podcast de hoje vai ser teoria da conspiração. Daí o Falcão pegou e leu o Wikipédia do Schwarzenegger inteiro. O Arnold Schwarzenegger é tão maior que tudo, tem assunto. Agora ele vai narrar os nomes das pessoas que morreram na chacina. Deixa eu terminar a história do Schwarzenegger. Vai terminar. E aí o James Cameron, que era mó pobre e tal, sei lá o que, precisava de alguém pra ser... Então, mas o Schwarzenegger não fez Conan antes? Não, foi depois. Foi depois. É mesmo? Tanto que no Exterminador, primeiro, você vê que ele até tá mais magrinho, nada. Cara. No Conan, ele tá, tipo, ele tá nossa. No Conan, ele tá estouradaço. Ele tá estouradaço. Ele tá gigante. Ele tá muito Miss Universo. Ele acoplou uns 10 gremlins diferentes. É. Exatamente. É inchado. Tipo, assopra com um balãozinho, assim. Sinistro, tipo. Mas você já viu o primeiro filme que ele fez? Aquele do Hércules, em Nova York? Cara, ele se comunica por grunhidos, cara. Então, é muito bizarro. Fita, porque total. Não dá pra entender nada que ele fala. Tiveram que redublar. E os papéis inglês, exato. Um cara falando ele que não dava pra entender. Porque, ele era bonitão e grande. E aí, beleza, dá pra ser uns personagens. Mas ele não conseguia interpretar de forma alguma. É baixíssimo orçamento, maravilhoso. Tá lá no YouTube. Hércules em Nova York. Hoje ele é um grande ator. Muito bom. E aí, logo na sequência, veio o Exterminador. E o James Cameron não tinha um puto. E aí ele falou assim, mano, esse cara falando austríaco e ele fala poucas palavras... Ele pode ser um vai robô ser muito, é, vai ser meio robô, ele é meio estranho e tal. E funcionou. A porra do feito, o melhor papel dele. É verdade. E aí do nada... Mas e daí ele fez aquele vídeo do Rio de Janeiro. Esse fenômeno, assim, do nada, Miss Universo, vou falar Miss Universo agora. Do nada, apoiar. Miss Universo, foda-se, vou fazer Hollywood. Tipo, a parada mais difícil que todo mundo quer, o cara nem falava inglês... Foda-se, estrela de Hollywood. Quer saber? Vou virar governador. Foda-se, governador do maior estado, mais rico. Mais rico dos Estados Unidos. Calma, cara. Exato, Se ele resolver, tipo, repovoar com uma nova ordem mundial, fodeu pra gente, Então, e aí esse aqui é o lance. Como ele chegou e é um cara assim... Pensa que os Estados Unidos é extremamente racista. Não racista, no caso não, dele. Não, xenofóbico. Mas super xenofóbico. Super xenofóbico com pessoas com sotaque estranho, mas peraí, beleza que ele tem sotaque estranho, ele é da Áustria. Mas, pô, ele foi Conan, o Terminator, o Tira no Jardim de Infância. Uh-huh. É foda. E ele foi grávido também. E grávido, grávido. Tipo, quantos atores de Hollywood ficaram grávidos? Ele ganhou o coração da América, cara. Ele ganhou o coração da América. É total, cara. Aí, o cara não é um... Não protege crianças e fica grávido. É um robô, tá ligado? E ao mesmo tempo ninguém ama. E é um bárbaro, tá ligado? Exato. Todo mundo ama. Não, justo, é verdade. Próxima teoria da conspiração. Então, vamos lá. Ó, o Daniel desenterrou falando dos Estados Unidos. O Daniel desenterrou... Mas não é por conta sua, na verdade. É porque, de fato, o que você pesquisou foram umas teorias da conspiração muito boas. Aliás, é muito engraçado, voltando ao Schwarzenegger, que tem aquele... Agora que a gente mencionou... Louco! A gente nunca mais vai parar de falar. Aquele vídeo dele fumando maconha, tá ligado? não. Quê? Tem um vídeo dele fumando maconha. Não. A gravidade tá puxando ele de volta, cara. Aquele vídeo dele fumando maconha, tá ligado? Que ele na mesma sala que o cara que fazia Hulk, a série, tá ligado? Caralho. Ele jogado no sofá fumando um beck, tipo uma camisa escrito Arnold is número uno. Tira, que foda. Fumando um beck no Brasil aqui, né? Não, esse foi o vídeo do Rio de Janeiro, cara. É outro vídeo. O Rio de Janeiro é ótimo. Ele com as mulatas lá, bizarríssimo. Não, é surreal. É surreal. Não é melhor que o Van Damme com a Gretchen, mas nossa, okay. Não é melhor. A Gretchen é osso, não, né, cara? Cara, mas é meio nojento. Do Van Damme eu fico meio com asco. Assim, não, dá uma bad, dá uma bad. Coitada da Gretchen, né, cara? Se esfregou em cada coisa. Não, ainda mais logo o Van Damme, se esfregar nele. Aí eu vi um filme dela muito foda, ela batendo um punheta com os pés, assim. Que? Muito bom. A Gretchen aí, mandando muito. Para de fugir do assunto. Voltando no nosso podcast sobre astros do céu e da conspiração. Punheta com os pés. Como? Tipo, 2 horas. Desafiam as leis da gravidade. Vai, o que você ia falar? Vai, Schwarzenegger, vai. Punheta com o pé é muito bom. E também o que eu ia falar é que a gente... Bom, o Daniel estava pesquisando sobre... É que, assim... Das pessoas que eu conheço que mais se interessam por esse tipo de coisa, normalmente o Daniel, tipo, está no topo delas, assim. É foda, cara. Ele gosta dessas coisas esquisitas, assim. Eu curto muito também, Daniel. E você é logo depois. Nossa, assim. Eu tenho muita espira disso. É, então, cara. Eu nem pesquisei sobre o assunto pra eu estar, assim, in natura. In natura, né? Mas o que você descobriu, cara? Nos Estados Unidos, o que a gente... Quando você começa a ver a teoria da conspiração, a primeira coisa que você descobre é que os caras é que elas meio são que... só uma teoria, mas o que você descobriu? Eu fiquei sabendo que você, tipo, tirou as dúvidas desse. Cheguei lá pros conspirólogos e falei, oh, e aí? Ele descobriu a verdade, descobri. A grande verdade. Mas, não, na verdade é que, assim, a maioria das teorias da conspiração são realmente baseadas em coisas horríveis que aconteceram. Sim. E especialmente essas teorias horríveis de governo nos Estados Unidos. Porque, tipo, de fato, o governo dos Estados Unidos é o último governo que você confiaria. Tipo, se o cara fala assim, mas será mesmo que eles estão fazendo experimentos biológicos com pessoas? Sim, isso aconteceu várias e várias vezes. Eles estão fazendo isso a mão. Várias vezes. Vários presidentes já tiveram que pedir desculpa. A medicina evoluiu por isso também, né? Foi mal, galera. Então, é meio que isso, então. Foi mal, galera. É meio que isso. Foi mal, galera. Então, tipo, quando você começa a falar de umas teorias mais daquelas que, tipo, ninguém foi pra Lua e o 11 de setembro foi esse um trabalho interno e esse tudo mais. Também. Você começa a falar assim... O Kubrick dirigiu os dois. Os dois. Então, isso, eu acho isso demais, tipo, o Kubrick dirigiu o vídeo da é a melhor parte é muito mim, bom, eu lembro cara. Quando falaram, tipo, velho, os caras não foram pra Lua, é fake, tá ligado? E daí tem aquele documentário deles na Lua e é muito igual, tipo, um cara pendurado assim, ó, e vão puxando ele pelos cabos, igual, tipo, fazendo um filme. E daí tem, tipo, e era muito difícil andar na Lua, então tem uma montagem inteira deles caindo, tipo, eles só não sabiam lidar com os cabos e a roupa de astronauta, tipo, continua sendo fake. Mas daí falaram, tipo, o Kubrick fez o Iluminado pra contar pra todo mundo, porque ele não aguentava mais esconder que ele dirigiu o filme da Lua, tá ligado? Não, sim! Então, mas é uma coisa que eu achei engraçada, cara. Cara, mas é tipo assim, cara, a gente precisa fazer um filme fake pra enganar a humanidade inteira por anos de que a gente realizou essa parada só pra, tipo, sair um pouco na frente da Rússia na Guerra Fria. É. Só pra que a gente ganhou, tá ligado? Então a gente precisa de alguém foda pra dirigir. Vamos chamar o quem? Pô, o Kubrick. Chama o Schwarzenegger. Não, ele tá ocupado. Chama o Kubrick. Aquele cara que fez o filme com as roupas de macaco. Tinha espaço nesse filme dele. Ah, melhor ainda, mas as roupas de macaco, impressionante. Aquilo que me convenceu. Esse cara é foda, rapaz. Chama ele aí, vê se ele pode, Vê se ele pode. Vê se ele tá escuta, livre. Você tá ocupado? Ai, você tá ocupado. A gente queria... A gente quer enganar o mundo inteiro, tá ligado? A gente queria fingir que a gente foi pra Lua. Aí, Kubrick! Você quer dirigir, tá ligado? Então, isso é uma coisa que eu acho muito engraçada em relação à teoria da conspiração. A galera inventa umas explicações muito absurdas, tá ligado? Tipo, mas ele foi pra Lua ou não foi? Não, nem por... Ah, acho que foi, cara. Foi. Foi, acho óbvio, que foi, né, galera? Tá ligado? Foi. Oh, Raoni, não. Mas enfim, eu tinha um professor de física, cara, que pirava muito nisso. Na faculdade já, que ele, não foi. E aí a aula dele só, ele primeiro dava a aula dele, que ele tinha que dar meio rápido. Era um professor de física que achava que não foi. Que não foi. Caralho, ele sim. Tava o resto da aula tentando provar pra gente que não foi. Gente, que bagulho surreal, cara. Juro pra você. Surreal, cara. Juro pra você. Eles deviam fazer uns testes psicológicos antes do cara ser professor pra ver se ele acredita em teoria da conspiração. Principalmente nesse, exato. Marque sim para essas teorias da conspiração. Terra é plana. Homem foi pra Lua. Aquecimento global. De verdade, Lavigne está morta. Não, porque até agora não voltou na Lua. Aí ele falava isso, até agora não voltou na Lua, não sei o que, é super difícil, não tem como. Obviamente estava lá, pulando, não sei o que, a bandeira gira pra não sei o que, aí tem o vento. Vai se fuder, não sei o que. Cara, para de ser doente. Como é que o cara disse estuda física, né, cara? Vai se fuder, né, velho? Eu acho muito bom que, tipo, a primeira vez que eu li, os caras estão falando, a bandeira não devia estar, tipo, tremulando, porque você tá no vácuo, tá ligado? E a justificativa pra isso é ventos solares. Caralho! Então, mas isso que eu tô falando, cara. A galera inventa umas desculpas muito boas. Tipo, a galera da Terra plana, tá ligado? Tipo, a galera... Cara, eu amo essa teoria. Eu só levantando um lance que, tipo... O que é interessante que eu pensei... Eu já tinha ouvido falar disso, mas eu falei... Ah, é tipo... Até os caras que acreditam em Roswell e umas paradas pesadas de teoria da conspiração não acreditam que a Terra é plana. Tipo, é meio que uma piada, deve ser uma piada interna entre teoristas da conspiração, alguma coisa assim. Terroristas da conspiração. Terroristas da conspiração. E aí, mas... é verdade. E aí, nessas, cara, você vê que, tipo, não. Tem, sim, uma galera que acredita e eles têm uma explicação maravilhosa. Tem muita gente que acredita. Recentemente, apareceu... Tem um rapper totalmente insignificante que se chama B.O.B. É, que agora começou a falar também essa porra. Que ele é desses daí, que é teoristas. Que é terraplanista. Né? É negadores da ciência. Teórico, Falcão. Negadores da ciência. Mas eu achei engraçado que, tipo, acho que até no meio da galera de conspiração, essa galera da Terra plana é meio marginalizada, tá ligado? Sim. É o que eu acho. Eles não são levados. O cara que acredita em Roswell, então nós até a gente são loucos. Ele vai embora. Não, tudo tem um limite. Tá na nossa mesa da conspiração. É. Imagina, encontro das pessoas que acreditam em teorias da conspiração, menos terraplanistas, tá ligado? Não aceitamos gente que acredita que a Terra é plana. Infelizmente, ninguém vai nessa daí porque, tipo, é muito longo a sigla desse festival, desse encontro. Então ninguém conseguiu decorar isso até agora. Não cabe num evento de Facebook. Tem aquela Conspiracon, né? E aquela do Conspiracon. Mapa? Você acha que não tem, a velho? A do Mapa eu gosto. A do Papa? A do Mapa. Aquele maluco que fez um mapa antes de ter cartografia, ele fez um mapa certinho, assim, tipo, que estava mostrando já, tipo, na época as pessoas ainda acreditavam que a Terra era plana, e o maluco fez um mapa, assim, meio que mostrando a circunferência, assim, da Terra, uma parada toda assim, aí a galera fala que são os ETs, né, porque tudo que não dá pra explicar é muito avançado pra época, são os ETs, né. Tudo que não dá pra explicar são dois episódios desse podcast atrás. Ele fez meio África, ele fez meio Brasil. Tipo, na época, a galera nem sabia que esses continentes existiam, e ele fez a parada, tipo, direitinho, assim, da pira louca dele, sei lá. Né? É maneiro, mas foram os ETs. Mas explica qual que é a teoria desses caras, assim. Então, é maravilhosa. É bizarro, juro pra você. Tipo, os caras, eles acham que tipo, a Terra é plana. Calma, eu queria lembrar que isso tá no assunto, tipo, conspiração. Do tipo, estão tentando esconder da gente que a Terra não é plana. Essa é a coisa mais mágica de todas. Tá. Eles acham que a Terra é plana. E, tipo, nas bordas da Terra, tá ligado? Tipo, teoricamente tipo, é o ar. Porque assim, ó, pensa que a Terra é plana... Os Rockefellers guardam todo o dinheiro extra, tá ligado? Ninguém pode saber, porque eles iam ficar milionários. É um banco gigante nas bordas, tá ligado? Não, mas o que é interessante é que eles ainda têm essa imagem de que é um disco. É, então. E é facilmente de explicar, tipo, a visão que eles têm de mundo pensando naquele... No mapa da ONU. Ah, é verdade. Da ONU. Que é, tipo, é um mapa daqueles que bota a Antártica como... o centro da Terra e aí os outros continentes em volta. Tá. Eles pensam que o mundo que é daquele jeito. E o Ártico que estaria em volta... Eles acham que é tipo uma parede gigante de gelo que tipo a NASA tá tipo protegendo pra ninguém passar por ali, tá ligado? E daí eles explicam gravidade da seguinte maneira. A gente só tem gravidade porque a gente é um disco que tá constantemente subindo. Cara, mentira. É sério, cara. A gente é tipo os Jetsons, é isso? É tipo isso, cara. A gente é um disco em constante ascensão, então por isso existe gravidade. Exatamente. É igual o Rob Schwab, quando falaram, tipo, da exploração espacial, ele falou, por que a gente nunca foi pra baixo? A gente sempre vai pra cima. Essa droga aí é o que? Isso. Por que ninguém desceu, isso, cara? Não iam alcançar a gente de volta. E ainda é meio Game of Thrones a parada toda, porque tem ainda gigantes de gelo, ou paredes gigantes de gelo. Ué, não sei. A parede de gelo tem gigante de gelo, não sei, cara. Calma aí. É o que tem depois, né? Gigante de gelo já é muito absurdo, cara. Não rola. Gigantes de gelo. Não são os chefes da NASA, os gigantes de gelo? Não sei, cara. Só os nórdicos acreditam. É, então é. São os gigantes de gelo, eles estão lá fora. Isso já é medieval demais, cara, gigantes de gelo. Já se viu, tá ligado? Cara, muito escroto, cara. Vamos falar... tem umas... É que a maioria realmente dos Estados Unidos, mas tem umas BR, não tem? Tem, então. Aí eu fui fazer essa pesquisa, né? E aí eu botei melhores conspirações, botei vários termos. Google pesquisar. Best of conspirations. Semana passada o Falcão mandou melhores trocadilhos, tá ligado? É verdade. E obviamente foi derrotado pelo Google. Eu odeio quando eu vejo a minha histórico de pesquisa no Google. Eu odeio, uma maconha não pode ver, cara. É horrível. É mó de trip. O que é foda só é que você faz umas perguntas muito longas, assim, de como fazer um negócio desse jeito, mas só se eu tiver esses ingredientes e muito chapado, sabe? Essa é uma coisa que você pergunta para o Google. Tipo, muito específico. É, muito específico. Mas enfim, eu tava fazendo, era na minha busca semanal pro Google, pro podcast, eu procurei, justamente botei isso aí, Best of Compilation of Conspirations, Best of Conspirações, e BR Rue. E aí o que eu cheguei, na verdade, eu tava até conversando com o Daniel antes disso, da gente começar, todas as grandes conspirações no Brasil envolvem a Copa do Mundo. E não uma Copa do Mundo, mas as Copas do Mundo. Como, porque assim, é porque isso, né? Nos Estados Unidos, o governo tá fudendo com a gente, porque é o que eles ficam noiados nisso o tempo todo, o governo tá olhando pra eles, porque é o que o governo deles sabe fazer, mas assim, né? É o que o governo dos Estados Unidos sabe fazer de verdade mesmo, espionar pessoas e filtrar botar radiação muito em presidentes. Exato, e botar radiação em presidentes. É o que eles sabem fazer. Essa é uma boa também. É, que verdade. A Glória Maria viu tudo. É mesmo? Sabe, essa é uma grande que como o... assim, cara? A Glória Maria viu o FBI, a CIA, botando um pênis, um dispositivo de radiação pra matar o... Quem era? O Jânio Quadros, eu acho. Ela viu... É, por isso ela foi exilada e passou anos fora do Brasil. A Glória Maria? Tem essa teoria da... Olha, cara, eu li na edição especial da Super Interessante sobre teorias da conspiração. Cara, Super Interessante é o melhor lugar pra achar um melhor assim, cara. É o melhor. Mas, cara, a Super Interessante, ela é feita de teorias da conspiração. Sim, cara. Porque se ela fosse em teorias da verdade, ela seria só interessante, seria não super interessante. É moderadamente interessante. Que é o extra, né? Exato, exato. Exatamente, cara. Falava, cara, e aí por isso. Mas que quando que foi isso? Quando que foi isso? Não, isso. Ela era novinha, ela era tipo jornalista fodona, Glória Maria, antes dela fazer essas reportagens indo pra Índia comprar tecido no Fantástico, sacou? Acho que é. Aí ela. É, nessa época ela viu, assim, a galera, tipo, dos Estados Unidos, do governo alto. Botando galera um quê? Botando um dispositivo de radiação. Acho que era o Jânio Quadros. E aí, logo depois, o cara morreu de câncer do nada. O cara teve um câncer súbito e morreu. Sim, foda-se. Sim, sim, sim. Foi muito rápido, ele morreu. E todo mundo achou estranho quando foi ele morreu. Foi muito radioativo. Aí foi porque o cara... É, deram um piripaque radioativo lá no cara. Tipo, meteram um super câncer nele. É, e aí... Raio de câncer. Meteram raio de câncer, cancerígeno no maluco. Tipo Easy E, cara. A galera acha que injetaram AIDS nele, tá ligado? Sério? Tem uma galera que acha, tá ligado? Óbvio. Eu lembro também do John Lennon ter morrido. Que já morreu há muito tempo. Não, foi o Paul McCartney. Oh, Paul McCartney. Já morreu há milhões de anos. Não, ele tá vivo ainda. Mas então, não, dessas mas que tem mas, essa, sim, de que ele morreu e foi substituído, dessas... porque na época eles estavam fazendo muito sucesso. Sim, aí a galera ia perder muita grana. E aí tem várias dicas que eles dão de que eles foram substituídos em letras, em uma placa do carro, no fundo de uma foto. Uma sigla escrito Paul is dead, alguma coisa. Tem um anagrama no fundo. Se substituir cada letra por um número e somar dois, dá isso. É verdade. Que pira, né, cara? Eu amo... Eu acho que a teoria da conspiração, pra mim, é um surto psicótico. Um mini surto psicótico socialmente aceito. Que eu acho bonito. É que nem o cara... Já viram o vídeo do Quero Café? Sim! É o cara do Quero Café. Pra quem não viu, o cara tá numa fila lá esperando um negócio lá. Na verdade, a mulher tá falando na entrevista. Aí tem um cara no fundo, você percebe que ele tá perto de surtar. Um velho, ele assim. Tá. Aí ele dá aquele clique, assim, liga o botão do surdo, ele fala, eu quero café! Ele berra pra qualquer pessoa, E aí você assiste e fala, eu quero café isso também. Mesmo, eu também quero café, isso aí, café! Esse foi um viral bonito, da indústria cara. Do café, tá ligado? Faz todo mundo beber mais café. É bonito, cara. É conspiração, cara. Isso aí, cara. É conspiração. Mas é foda. Foi pra isso. Teoria da indicação é isso. É legal pirar nesse negócio. Não é, tipo, é um surto psicótico coletivo, tá ligado? Tipo, alguém acha. É igual aquele travesti que apareceu na época que lançaram a nota de 20 reais e o preço dela era 20 reais. Era pra gente aprender que existia essa nova nota. Vanessão. Aquela travesti não, Vanessão, 20 reais. Vanessa, não, era diferente, Vanessão. Era Vanessão, era Vanessão. Era pra popularizar a nota de 20. De 20 reais. É. 20. Caralho. 20 reais. E todo mundo aprendeu. É. Viu? A gente hoje mais sabe mais da existência de uma nota teorias, de 20. Teorias, exatamente. Mais teorias. A Xuxa fez pacto com o demônio? Quem? Fez. Fez. Não deu certo, mas fez. É só você tocar o disco contrário, cara. É só você tocar o disco contrário. Ela tá tentou, com certeza. Eu tenho certeza absoluta que ela deve ter tentado. Depois de um tempo, ela falou... Já que já acham que eu já fiz mesmo, foda-se, né? Deixa eu tentar, pelo menos. Assim, e, você coisa. Fez pacto com o demônio? Não! Mas isso é uma boa ideia. É, exato. Se pau deveria, tá ligado? Caralho, tipo, eu quero um pacto com o demônio. Exato. Ele já botou um Xuxa ao contrário pra rolar. Eu pra nunca botei. Eu já botei. Quando era criança. É meio sinistro. Eu acho que tudo ao contrário é meio sinistro. Eu gostava daquela. Te levarei no mato, rei Exu. Calma, guri. Isso é uma delícia. Vamos gozar. Alguém botou Hilariê ao contrário. Caralho. E aí botou ela pode. Só que aí a pessoa botou umas legendas. Bota uma legenda. Só que assim, se você quiser, se você acreditar, eu acho que rola. Não, se você procurar, você acha. É. Então ela você... fala um pouco. Exato, te levarei no mato, rei Exu. Aí ela fala, calma. Se você realmente quer achar isso, delícia, você vai achar, tá ligado? Isso que é o lance, sabe? É muito subjetivo. Já pensou você virar uma grande cantora? Depois desse. E daí, um dia, no seu documentário, os caras falam: ah, eu descobri ela num podcast, ela era uma belíssima intérprete. Eu sabia que ela seria um sucesso quando eu ouvi ela cantando Xuxa ao contrário. Foi o Xuxa ao contrário que me fez ver. Mandou muito bem. Cara, eu gostava daqueles bom. Que era tipo. A gente teve muitos desses, acho que nos anos 90, de tipo, ah, tem facas escondidas nos brinquedos de tal coisa, tá? Vocês lembram disso? Não, cara? Todo mundo tinha um amigo que achou uma faca no fofão, lugar, que botou o fofão no lugar e então, apareceu mas em outro. Eu vi um bagulho outro dia que era meio bizarro, que era justamente o cara pegando e abrindo o boneco do fofão. Tipo, não tinha uma faca, mas tipo, a parada que teoricamente é o que segura a cabeça dele, é um bagulho afiadão, assim, um cara. Garfinho, tipo, assim, né? Eu já vi. É tipo um facão de prisão, assim, cara. Bizarro, cara. É sinistro, é negócio longo, assim, mesmo. Dá pra você apunhalar alguém com aquela porra, cara. Mas você tem que ser uma criança muito bizarra e destruir a porra do boneco. Com certeza, cara. Pra querer matar alguém, né, então... Você tem que estar na função ali pra usar aquilo pra matar alguém, tá ligado? Não é? O fofão não vai falar, ei, me abre aqui. Imagina se ele tem... Aperta a mão, ei, me abre aqui. Ei, menino. Enfia no olho do teu amiguinho ali, ó. Vai ser da hora. Você não gosta da sua mãe, né? Tipo, só desgraça. Cara, quando eu era criança, eu tinha medo, fofão. Tinha muito medo. As histórias que o Rei Leão fez as crianças matarem gente. Sim, os filmes da Disney também. Uma era que, tipo, não, deve ter escrito sexo, caralho. Tá, legal. Mas daí você começa a ler várias histórias de, tipo, o cara que deu um tiro na mãe. E daí, quando acharam a arma, tinha um adesivo do Simba na arma dele. Deu, tipo, o quê? A galera nunca viu aquela AK-47, que é, tipo, da Hello Kitty. Da Hello Kitty, tá ligado? Tipo, normal. Quem quer que mate sua mãe? Normal, galera. Cara, bota um pouco de personalidade. Se eu tivesse ali nas uma AK-47, eu ia botar um adesivo da Hello Kitty. É lógico. Sim, então. Não, mas não é um adesivo, é um decalque inteiro da Hello Kitty. É uma arma inteira da Hello Kitty. É animal, melhor ainda, assim, eu animal, quero, tá ligado? Ainda quero. Gente, é uma AK-47. Ó, boas teorias também, dessas de celebridade. Você falou do Paul McCartney, aí vocês mencionaram rapidamente, mas tipo, ficou no ar. Avril Lavigne está morta. Mas isso é nítido. Olha pra cara dela, não? É só ouvir a música dela, né? Tipo, por dentro ela tá morta. É só você ver que forçaram ela a casar com o cara do Nickelback, todo né, mundo cara? Sabe. Bom, ninguém é vivo casaria com o cara do Nickelback, entendeu? Ah, tipo, eu gosto quando ele fica assim, tipo, botando os braços pra baixo, assim. Como eu acho uma vibe. Não é ele que faz uma cara de cagar quando vai cantar? É, faz. Faz. Ele não. Não é esse o Nickelback? Não, esse você tá confundindo com o cara do Creed. Ah, é, Creed. Não, cara do Creed. Não, ela casou com um maluco só cagado. Mesmo. É, mas que é a mesma coisa. É, né? Meio, muito parecido, muita vibe. É, era não, nem sabia. Vibe. E então, a perna mecânica do Roberto Carlos. Mas isso aí não é verdade? Oi? Eu acho que é. Isso não é verdade. Mas isso não é super interessante também. Já falaram na biografia dele. Ele não tem uma perna, tá ligado? Tem uma foto. Na verdade, dele. O que é surpreendente é como Roberto Carlos conseguiu esconder, entre muitas aspas, este fato do grande público durante tantos anos. Cara, mas ele antes ele dançava igual o James Brown, tá ligado? É, então. Você assiste os vídeos dele e um dia assim. Ele tá lá, aí de repente ele solta assim. Ele parou, ele tá mancando. Aí um dia ele tá só parado, assim. Como ele escondeu isso? A perna extremamente esticada, tá ligado? Isso durante muito tempo. Só tem uma explicação, cara. Quem fez essa perna dele foi o Kubrick. Então, o Kubrick dirigiu a perna foi que dirigiu a perna durante muito tempo, isso foi uma grande teoria da conspiração brasileira, mas foi. Né? Mas foi. É. Foi. Mas, é, foi então, mas. É porque eles compraram a Copa de 83 com a perna do Roberto Carlos. Sabe que você falou da Copa e eu lembrei. Obrigado. Obrigado. Por favor, gente. Não, obrigado. Essa Copa, né? Vai lá. Me passe a perna do seu astro. O que você tem pra oferecer? O que você quer? Me dá um pedaço do seu rei. É o cara fala assim: 1 milhão de reais. Aí então, ele fala assim: não, tem algo mais valioso. Tem algo que eu quero mais. Então, mas é melhor ter foto do Indiana Jones, né? Cara, a perna do Roberto Carlos. Então, tá ligado? Tem a perna do Roberto Carlos na sala. Pendurado assim, em cima da lareira, tá ligado? Nossa, é muito. Isso aqui, ó. Maior cantor do Brasil. Pior que uma vez a gente quase fez um quadrinho de meio Hellboy, assim, meio de tipo coisas sobrenaturais do Brasil e tudo mais. E isso seria um objeto maravilhoso de Hellboy, Roberto assim, de tipo objetos místicos guardados no cofre do governo. O pinto radioativo do Jânio Quadros. Exato. E a perna do Roberto Carlos. E a perna de Robertão Carlos. Você falou da teoria da Copa, eu já li um livro fictício sobre a teoria da conspiração. Será um livro fictício? Um livro fictício. Você imaginou esse livro? Não, eu comprei realmente num brechó muito estranho esse Ou você livro. Imaginou que você comprou esse Não, livro? Não, eu comprei. Tá. Se chama Fáfia, a que? Copa do Brasil em 2020. Certo. É Fáfia? Sobre uma pessoa que criou um futuro alternativo, onde em 2020 haveria uma Copa do Brasil, sendo que o Brasil está dominado por aliens. Caralho, cara. Como o Brasil foi dominado por aliens e os caras falaram... A Copa, vamos fazer lá, tá ligado? É, depois de todas essas coisas. Vamos ainda manter isso, tá ligado? Vamos colocar naquele país. É uma das coisas mais estranhas que eu já vi na minha vida. É porque daí a gente constrói os estádios muito melhor. Sim. Porque eles chegaram com o portfólio e falaram: a gente fez as pirâmides, a gente fez o mapa desse cara antes de a gente fez Stonehenge. Mas aí fala assim, como que o Brasil fica tanto tempo sem receber uma Copa, desde os anos 50 e não recebe? Isso são os Estados Unidos. Eles estão tentando tomar a Amazônia. Todos sabem. E aí, por isso a Copa não pode ser aqui. Não, isso é claramente uma conspiração, cara. Mas, falando sobre teorias ainda de conspiração do brasileiras e tudo mais, eu lembrei de uma... E o Eduardo Campos. Eu lembrei de uma do... Então, é tipo uma do Eduardo Campos, assim. Essa é massa. Eu super tipo, essa é massa. É porque a gente fala muito de, tipo, beleza, nos Estados Unidos as fontes de toda conspiração é o governo. Uhum. No Brasil é só, tipo... ETs, bagulho, uns caras acontecem. O Fofão, celebridades, a Xuxa, a Globo, Roberto Marinho, sei lá. É, mas é umas paradas pegadas de outras conspirações lá Sim, de fora também. Traduzido. Lá fora tem uns bonecos assassinos. É dublagem Herbert Richards das teorias lá de fora. O chupa-cabra mesmo, cara. É um negócio que foi pros Estados Unidos, começou no México, foi pros Estados Unidos e tomou. Não, foi pro... É verdade. Tomou. Mas enfim, mas ó que louco. É, antigamente as pessoas achavam que o Juscelino Kubitschek tinha sido morto, assassinado pelos militares logo no começo da ditadura militar. Que ele não se matou. Exatamente. E todo mundo falou, não, Juscelino foi envenenado. Juscelino foi envenenado com uma bala na cabeça. Com uma bala na cabeça, uma parada dessa. Descobriram, aí foram pegar, exumar o corpo deles nesse negócio da Comissão da Verdade. Sim. Exumaram, pediram pra exumar o corpo do cara. Certo? E descobriram que tem traços de veneno na porra do corpo. Isso é uma coisa recente. Isso é uma coisa recente. Caralho. Tanto que a lista que eu tava lendo menciona sobre o Juscelino Kubitschek. Eles falam, teria a morte de Juscelino sido Porque provocada pela ditadura? Foi. O contexto foi todo esquisito. Tipo assim, o cara doido, fez cara. Maior progresso no Brasil, não sei o quê. Tipo, é estranho um presidente se matar. Sim, sim, claro. Era assim, em qualquer lugar. No geral, assim. No geral, o cara que tá, tipo... Peraí, acho que você tá confundindo. Você não tá confundindo com o Getúlio? Não. Porque o Juscelino. Quem se matou? Tô confundindo. Foi o Getúlio. O Getúlio, de fato, se matou. O Juscelino foi o Juscelino, ele morreu de um acidente de carro. Foi um acidente de carro meio bizarro em Brasília. É do Getúlio que a galera fala também. É, e a meta do Getúlio também fala. Que é do Getúlio e se matou. Mas Getúlio o que é muito louco é esse, que eles falam que esse do Juscelino de acidente meio que de carro e tudo mais, descobriram que na verdade ele tinha sido drogado e blá blá blá, e aconteceu várias fitas e tentaram modificar o corpo. E descobriram traços. É super recente recente. E agora estão começando a meio que tentar entender o que aconteceu. Mano, caralho. Ou seja, de fato a gente tem. Porque é isso que eu tava falando, porque o Daniel falou: ah, mas é que o nosso governo, ele não é tipo dos Estados Unidos, que é tão sádico. Eu falei: na verdade é que o nosso matou gente pra caralho, torturou gente pra caralho, só que a galera acha que isso foi da hora, não que isso foi ruim, entendeu? Esse é o problema. Nos Estados Unidos, todo mundo fala: meu Deus, olha esse o governo, onde chegou. Aqui a gente falou: eu tinha que ter matado os comunistas aqui mesmo. Aqui tem, né, umas coisas muito sinistras, cara. Não, tentei mesmo. Lá tem, tipo, fita doida isso, cara. Fita doida isso do Juscelino. Tem um outro que foi assassinado lá, mas, tipo, aqui o cara se matou e foi, de repente foi ocultado, o maluco morreu num acidente, foi ocultado, o outro botaram o pênis de radiação, foi ocultado, tipo, caralho, mataram todo mundo. Pinto radioativo é real, velho. Pinto radioativo é real? Ele vai te pegar. Glória Maria viu tudo, cara. Lembra aquele PC Faria também? Foi o PC Faria que foi assassinado na cama com a namorada? Foi. Até hoje ninguém sabe. Queima de arquivo. Tem várias paradas. Nossa, é porque o PC Faria... Tem o Eduardo Campos mesmo, que a galera também fala que foi bizarro. Foi louco, foi meio estranho. Foi a Dilma com uma bazuca, cara. O que eu acho bad desse... Pode ter sido um acidente só, mas foi bizarro. Não foi? Foi um contexto. Então, o que eu acho bad é porque a Heloísa tava num voo na mesma hora... E, tipo, o dela também quase foi, sabe? Caralho, foi dramaticamente turbulento. Como assim, velho? As pessoas estarem gritando, todo mundo se agarrando, assim, no voo. Caralho. E elas chegaram e falaram, tipo, olha, o avião do cara morreu, tá ligado? O avião dele caiu. Que fita, mano. Daí eu acho chato quando você fala, tipo, ah, não, essa história é mentira. Sim. Mas o que a gente não pode falar é que o Kubrick não dirigiu os voos até a Lua. Não dirigiu nada disso. É real, foi ele que fez. Esse Eduardo... E é engraçado, é porque todo mundo falou, ah, mano, só uma tragédia e tal, que é como meio que a gente deveria ver. Mas é porque o momento é foda, né? E é assim que nasce a teoria. Exatamente. É assim que nasce a teoria da conspiração, você fala. Se o cara se matando, ou se o Getúlio não fosse mais presidente, de repente a galera ia ficar ok, mas... Total. O cara tava no comando. É estranho um maluco estar no comando. Pra mim, ele só virou o Bernie Sanders depois que ele morreu, tá ligado? Morreram, falaram, tipo, nossa, esse cara era muito foda. Mas que droga! Tipo, aposto que eu talvez fosse votar nele, eu acho, então... Não, mas também pode acontecer. Inclusive, teve uma época aí, não muito tempo atrás, que era isso, né? O maluco, tipo, sei lá, tinha uma fazenda e tudo ia por água abaixo e aí ele, tipo, se matava. E não deixava a família, tipo, rolava essas coisas de pressão, era mais culturalmente, eu acho. Ele pode ter só se matado mesmo. Sim, sim. É que eu acho que toda a teoria da conspiração nasce da negação do tédio da realidade, assim. De tipo, não pode... A Terra não pode ser só um pedaço de rocha flutuando no espaço. Não. Tem que ser um disco que tá... Uma panqueca de rocha. Exato. Subindo no espaço, magicamente indo pra algum lugar, assim. Tipo, beleza. Não pode ser só, tipo... Ah, beleza, a gente perdeu a Copa. Não. Isso é uma coisa. A Nike claramente fez um acordo aqui. Perna do Roberto Carlos e foi, tá ligado? Foi perna do Roberto Carlos. É só uma fuga da realidade, assim. Não, é total escapismo. Ótima fuga da realidade. No geral, as pessoas não têm uma vida muito emocionante. Então. Acontece uma parada assim, né? Não, isso aí é mentira. Isso aí tem explicação muito mais foda e sem nenhum sentido pra isso aí. Tipo o lance do Eduardo Campos aí. Só foi um acidente de avião, tipo, tava rolando no mesmo tempo, tipo, uma turbulência perto, tal, sei lá o quê. Suave? Não. Não. Pera aí. Assim, não. Tinha como uma bazuca. O cara tava concorrendo à presidência e tal. Nosso Kennedy. Me mataram antes da eleição. Nosso Kennedy. O negócio é que aqui não rola um Kennedy, tanto assim, tipo, a queima-roupa. Rola isso, galera. Mata e oculta, né? Isso que é o bizarro. Isso que é louco também, né? É verdade. Aqui a gente nunca teve desses. Tem vários casos. Vocês sabiam que o Brasil já teve, tipo, meio que um holocausto? Tinha um hospital psiquiátrico em Minas, no interior de Minas. E aí, gente, de repente, a gente eles deixaram... foram embora agora, ficou meio pesado. Assim, falou o caso é foda, mas... Que tem um livro, um documentário aí que conta a história desse negócio, e ele compara, assim, pelo número de mortos, assim, que morreu gente nesse nível. Caralho, cara. E eles meio massacraram a galera inteira, que era um hospital psiquiátrico, aí foi meio deixando as baratas e tal, um nível meio bizarro. E aí, de repente, chegou uma hora, tipo... Mataram a galera toda. Caralho. Uma bad, hein, meu? Foi uma bad bizarra. Adoro que você ri nessa parte. Disso, a gente nem sabe disso. Então. É, então. Eu acho que a história do Brasil ela é muito de ocultar as paradas. É, isso é verdade. Assim, é tipo a guerra do Paraguai, que ninguém pode contar o que aconteceu, porque senão... Não, eles falam de verdade, tipo, ó, não conta pra ninguém, senão o resto do mundo vai pegar mal com o Brasil. Como assim? É muito sério isso? Eles têm um acordo de, tipo, ó, a gente não pode contar tudo o que aconteceu. Na guerra do Paraguai. Vai causar uma bad na reunião da ONU, assim. Sério, cara? De verdade, de verdade. Você tá ligado? Foi muito sangrenta. Ela durou um pouco, mas ela foi muito sangrenta. Cara, ela matou a maioria dos homens do Paraguai. Tipo, só ficou, tipo, mulheres, velhos e crianças. E todos destruíram. E assim, e as armas eram muito, muito precárias. Então, tipo, era muito ainda combate corpo a corpo, cara. Tipo, era facão versus facão, cara. Muitas e muitas vezes. Mas é que tá, tipo, a gente destruiu eles e daí saiu tacando mercúrio em todos os poços, tá ligado? Teve isso também? Não, caralho, só cara. Vibe muito, muito caralho, errada. Caralho, assim, cara. Tipo, a gente vai salgar esse país e nada mais vai nascer aqui, tá ligado? Caralho. É muito sério isso, tipo, ninguém pode contar. Ó, oh, vamos abafar esse caso aí. É, se não pegar mal. O Brasil tem várias histórias. Vai pegar mal pra mim, caralho, tá ligado? O quilombo dos Palmares, o Canudos, tem várias histórias, falam que isso daí assim. Era, tipo, acobertamento de alguma outra coisa, assim? Não, ou... é que Canudos foi uma... Teve um Antônio Conselheiro, né? Que era um cara, na verdade, ele era meio mendigão, assim. Pode crer. É, mas ele tinha uma vibe meio profeta e tal. E aí várias pessoas começaram a seguir ele na filosofia dele de que, de, porra, não vamos pagar imposto pra essa merda, não. A gente tá... Todo mundo tá se fudendo aqui, não tem nada nessa porra desse sertão. Uhum. Vamos fazer nossa parada, a gente planta, a gente cria, a gente vive aqui de boa. Aí só que o Paraná começou a crescer, porque tinha muita gente pobre lá. Uhum. Aí chegou o governo e falou, meu irmão, vocês têm que acabar com isso aqui. Isso aqui não pode... Isso aqui é um... Tipo assim, uma força de resistência, a gente enxerga vocês como um problema, a gente tem que vazar. Aí a galera falou, não, e o Parada foi crescendo, e chegaram lá e mataram todo mundo. Caralho. E ainda penduraram a cabeça do Antônio Conselheiro, assim. Que bad. Muito louco como funcionavam as coisas na época, né, cara? A réu ri nas piores partes. Ela ri só de na tudo, parte daí. A parte mais grande. Ela a cabeça dele. Tá ligado? E aí mataram todo mundo no hospital, né? Como assim? É, mas eu acho bizarro isso, tipo, por que que não existem teorias da conspiração disso? Disso. Tipo, isso e a gente não ouve falar. Isso é nossa história e tal. E... Não, por isso que eu falei, entendeu? O que é da hora são as teorias da conspiração que meio que tipo, ah, acho que isso aí não vai existir. Porque as que existem são muito piores. Mais bad. Muito mais bad. Reais, né? Reais. Tipo, ninguém fala. Aí não, deixa quieto. Daí deixa... você tá no mesmo nível de maluco de falar, tipo, a Terra é plana. Tá exatamente, cara. Mas enfim. Mas e o louco aquecimento global? Mentira. E o calor do banheiro? Mentira. Aquecimento global, sabe o que eu acho do aquecimento global? É que, tipo, você sente todos os dias que é verdade nesse país. Tá lindo, mas ao mesmo né? tempo parece muito invencível. Mas eu sempre acho que alguém falou, tipo, vai esquentar. Alguém tipo, descobriu que um cientista falou, não, vai esquentar. A gente, toda a nossa comunidade de cientistas da tá cientista isso. com já sabe, tá ligado? Todo, qualquer, esquentar, meu cachorro também sabe. É. E daí alguém falou, tipo, ah, é? E daí eles transformaram, tipo, não, vamos todos morrer, tá ligado? Tipo, e colocaram em todos os jornais, assim, não, sério, a gente vai voltar, tipo, na vibe dos dinossauros, assim, todos vão estar mortos. E daí os cientistas estão, tipo, ô, louco, velho, não é isso, não, só vai esquentar um pouquinho, mas é de boa. Tá a gente já sabia, fica de boa aí. Pensando, vai pra praia, aproveita. Mas será que é ruim mesmo ou você tá exagerando? Só... Não. Mas tem uma parada disso do aquecimento global que é o negócio do CFC, né? É, que então, aí eles sim. falam que é só uma parada que as empresas que inventaram. Criaram é pra... É, explica aí, agora eu tô um pouco... Não, não, mas era meio que isso. É igual aquele desenho Pokémon que as pessoas andam de moto, eu acho, e... Explica aí, eu vou no banheiro. Mas é, tem... Eu não sei exatamente os detalhes do negócio. Você tá com dificuldade. É, então. Vai, explica então. Ó, é que tem um negócio que tá nos aerossóis. Antigos. Os antigos, que era o CFC. Uhum. E aí eles falaram que esses novos, eles criaram um novo negócio que não agride a camada. Sim. Entendeu? É. Não, uhum. não faz mal pro planeta. Uhum. Só que esse negócio é patenteado. Toda empresa tem que pagar. Tipo, tem alguém ganhando grana nisso. A gente tá pagando por isso. É, tipo, alguém inventou essa molécula aí. Tanto que eles falam que daqui a uns anos, quando a patente desse negócio cair, eles vão falar, não, mas esse negócio, agora na verdade, é de boa. Fazia mal. É. Vai ter outro negócio agora que isso. não faz. Entendeu? Por que louco. É, tipo, alguém... Alguém deu um golpe aí no negócio de tipo uma tomada nova. E tem uma grana bizarra rolando alguém disso. Alguém só inventou, falou, tem não, esquema esse aerosol um aqui não faz mal, não. É, esse aqui faz e esse não. Tipo, foi do nada essa parada, sabe? E aí não, depois é muito mais segura. Deu pra Quem? Que? Eu moro num prédio, eu não ligo. Não, e foi tipo assim, cara, a gente tava usando aerosol, de boa, de boa. Aí chegou um ponto, tipo, não, aquecimento global, ah! Tipo, fudeu. Agora não pode mais, tipo. Não era aquecimento global, era o buraco. Era o buraco com mais de ozônio. Era o buraco com mais de ozônio, era a mesma coisa. Mas era meio que essa... É, mas era tudo bem que foram... Era toda essa vibe, era... A e agora e agora a gente não fala mais do buraco na camada de ozônio. A galera esqueceu do buraco, né, cara? E ele continua lá, tecnicamente. Por isso que eu falo, velho. Certeza que a gente tá no contrário da era glacial, assim, tá ligado? Os caras tão tipo, ah, acontece de vez em quando. A gente vai morrer, tá ligado? Mas não tem nada que... A gente tá fudendo tudo, a gente não tudo, fez nada, mas... assim, não, velho. A gente tá fudendo tudo, mas relaxa. Nada relaxa, mais do que a gente já fez até agora. E aí vem o quê? Políticos americanos, né? Aquele... primor de cidadão mundial, que são os políticos americanos. E aí eles vão lá e aparece o cara republicano, negador de aquecimento global, falando, não, mas olha essa bola de neve que eu trouxe aqui para o Congresso. Obviamente a gente não está aquecendo, tem neve ainda. Tipo, você nem se deu trabalho de... É tipo a internet, assim, tá de pensar num argumento Olha bom, essa imagem sabe? De um cãozinho. É lógico que a humanidade tem esperança. Nós somos bons, senão... Eu não estou com calor, então esse filhote nunca ia existir. É tipo, ok, beleza. Beleza, sua bola de neve aí. Né? Falou, tá ligado? É, mas enfim, né, cara? O que mais? O Jay-Z é Illuminati? E a Beyoncé. E os Illuminati? Então, os Illuminati é uma das minhas conspirações favoritas. Porque, assim... Você exige um número monumental de pessoas mentindo para toda a humanidade. Sim, mas monumental. Não, é tipo um rolê, tá ligado? É um rolê, cara. É tipo um rolê. É um flash mob, tá ligado? É. Global, assim, tá ligado? Constante. É muita gente. É tipo, tem que ser muita gente. Eu pra acho muito engraçado como, tipo, os Illuminati e os reptilianos meio que andam de mãos dadas. Então, é a mesma coisa, assim. É o mesmo rolê, tá ligado? É. Eu gosto muito pra mim, na verdade, é só, tipo, a diretoria dos Illuminati são os reptilianos. É, então, isso. Exato. Caralho. Mas eu sempre acho muito engraçado aqueles vídeos que tem no YouTube, tipo... Vídeo do George Obama. Bush piscando que nem o reptil, tá ligado? É muito tipo, bom. Daí você vai ver, tipo, você não vê nada, tá ligado? Mas eu adoro que, tipo, você pode ver que o segurança dele também tem feições répteis. É isso, daí cara. Tem um zoom e é só um monte de pixel a cara do cara. Não, é um tipo, cara careca, tá ligado? É um cara careca, mas que não dá pra você ver a cara dele. Não, porque o vídeo é uma bosta. E acho demais que, tipo, eles circulam com aquela bola vermelha, assim, tipo, olha ele piscando agora. É. Tipo, ele piscando normal. Ele pisca assim, de lado, né? Oh, meu Deus, são répteis. É muito bom, são cara. É muito engraçado. Pra quem não me conhece, eu tenho uma tatuagem de um Baphomet levando uma pizza, né? E aí essa pizza tem um olho de Illuminati, um pedaço. Aí eu fui fazer uma outra tatuagem recentemente e o tatuador, meu tatuador, ele é um ex-mendigo. Caralho. Melhores histórias, melhores histórias. Ele olhou assim pra mim e falou, oh, Hel, tu é Illuminati? Não sabia não. Eu muito falei, bom. Como assim, velho? Claro que não. É tipo um clube. Aí ele falou, então, aí eu tava vendo uns vídeos no YouTube sobre os reptilianos. E aí, os caras também são Illuminati, né? Os caras controlam tudo. Aí, tu não quer cobrir essa tatuagem? Não, isso não faz bem pra tu, não. O vídeo falava lá, isso aí vai atrair uma energia. Se tem um cara que ele fez um pacto com os reptilianos e ele fica te olhando, ele já vai dar a dica pros reptilianos virem atrás de tu. E aí os malucos, eles colam na aura das pessoas. É assim, real. Eles colam na aura das pessoas. É isso, por isso que eu gosto do Illuminati. O Illuminati, assim, os físicos, faz anos e anos que físicos estão tentando conseguir o tal da regra do tudo, ou da lei do tudo, que é a lei que unifica todas as físicas, a física quântica com a física geral e tudo mais. Há anos se procura essa teoria e todo mundo, nossa, tá foda, tal, sei lá o quê. O Illuminati são a teoria do tudo das conspirações científicas. É, não é surreal. Ele é tipo, ele é basicamente um self-service de teoria da conspiração, tipo, porque ele reúne um pouco de tudo e você escolhe o que você quiser. A premissa é você monte não o seu, sabe seu, dessa seu Illuminati, porque assim, sabe? O cara tá escondendo, tá ligado? Então, o que é maravilhoso. Então, mas é legal que tipo, toda a teoria da conspiração acaba neles, tá ligado? E é sempre assim, é sempre ou, tipo, os Illuminati reptilianos da nova ordem mundial. A maçonaria. maçonaria. Sempre isso, tá ligado? E a maçonaria. E a maçonaria. Maçonaria e Illuminati é a mesma coisa. Eu sou filho de Jó, sabiam? Mais uma curiosidade sobre Hel Havani. É mesmo? Fui honorável rainha das filhas de Jó. Caralho. Maçom. Que é uma ordem para maçônica para filhas de maçons. Ah, meu pai é maçom, meu avô também. É, então, meu pai era maçom. Aí eu... Por que você não é? Você não gosta dos anel? Oi? Por que você... Talvez o Daniel seja, mas é que ele não pode contar pra gente. Nada. Eu achava muito louco as meu professor virou maçom enquanto, tipo, ele dava aula pra gente, daí no meio do processo ele virou maçom, ele via contar várias fitas, tipo, e sempre acabava e não, isso eu não posso contar. Mas é bizarro. Minha iniciação foi louca, porque é muito da hora, porque, tipo, primeiro ele contou, não, porque quando os caras vão, tipo, se passa e vai virar, eles começam a pesquisar a sua vida. Sim, no dia que verdade. Eles vão falar com você, eles sabem a cor da cueca que você tá usando. Reptilianos. Não, daí ele falou... Não, mas eles fazem mesmo uma pesquisa da vida. Primeiro tem que ter alguém que indica. Sim. Não é, tipo, o cara chega lá. Tem que ter alguém que já é maçom que indicou você. Aqui, eu faço essas tirinhas, o desenho é bem, cara. Será que rola? Aí, maçom, quero entrar. Não é assim, não. Tem que alguém indicar. Sim. E aí, depois que... Né, aí eles fazem essa pesquisa, tipo, onde o cara trabalha, se o cara tem antecedente criminal. Eles fazem, tipo... Não é tipo foda, assim, mas é uma mínima... É foda, ele sabe a cor da cueca, ele disse. Não, sabe, não é tanto assim, não. Como é que foi? Ele falou que ele chegou... Tem alguma coisa da sua iniciação que você pode contar? Posso. Ah, eu nem ligo mais. Ela foi iniciada de mentira. Claro. Tinha o Ronald na iniciação dela. Não, é... Aí imagina, que tá. A iniciação é tipo... A gente foi, a gente sacrificou uma cabra, jogou o sangue dela em 6 virgens, mas tem outras coisas que eu não posso contar. Não, tem realmente a maçonaria, ela funciona... Ela é uma sociedade, né? Uma galera, na verdade, isso, assim. É muito bom pra quem tem comércio, essas paradas. Porque se ajuda, né? Porque hoje em dia é um negócio muito mais de irmandagem de brother pra... Negócios. E o Jay-Z e a Beyoncé, né, mano? E o Jay-Z e a Beyoncé. Ou seja, muitos negócios. Resto, tem um templo, realmente. E aí tem vários símbolos e tem vários rituais. E, tipo assim, nas filhas de Jó, você tem que andar em... Você não pode fazer curvas no templo. Você tem que andar em 90 graus. Que? É. Todo lugar que você vai. E você tem que andar pelos mesmos lugares. Tipo assim, quando eu era guia, a minha cadeira era aqui. Aí eu tinha que andar assim... Você não pode fazer curvas? Não pode fazer curvas no templo. Mas por quê? É aí que tá. Tudo tem uma simbologia. É pra demonstrar que você tem que andar de acordo com as dificuldades da vida. É aquele ginásio fantasma do Pokémon. Do Pokémon. Você não sabe onde tá o chão e você tem que ir contando os passos assim, ou andando. É tipo isso. No templo a gente não podia usar nenhuma pulseira, nenhum anel. Que era tipo pra demonstrar, porque tinham pessoas de vários níveis sociais diferentes. Certo. Então eles sentido. Achavam que, tipo assim, no templo todo mundo era igual. Claro. Que da hora. E não alguém, tipo, usando um relógio de ouro e uma mina fodida sem nada, muito assim. Bom. A gente, tipo, ouvindo sobre a sociedade secreta e falando, nossa, como eles são igualitários! Nossa, que da hora na isso! Real, a maçonaria moldou muito o meu caráter, assim. Porque a minha família era muito cagada, assim. Se tem alguém que me deu uma noção de justiça e valores. É mesmo? Foi total a maçonaria. Caralho. Um pouco de caráter, assim, cara. Que eu tenho. Eu aposto que se você procurar no YouTube, você acha um vídeo da Hel piscando de lado. Surreal. Não, mas também tem coisas muito cagadas, óbvio. Sim, né? Mas sim. Eles tipo, dão quais? Muito a noção não de. Não, homens répteis. Não, né, pode. Então, é cagadão, tipo, velho. A galera mesmo é muito coxinha. Ah, se tem né? escama, é, tipo é foda isso, pra galera, cuidar da pele. As pessoas estragam tudo pra variar. E as pessoas estragam a maçonaria também, né? Mas sim. é. Sim. Alguém sim, fez curva verdade, no templo, é, tipo... né? Os caras não, é que a galera não entende o que, tudo, que é, sim. né? E aí fica só uma besteira enorme e gente chata. Não, e maçonaria, tipo, ele é muito fácil porque, tipo, não, a galera não pode contar nada. Então, tipo, a galera fica especulando. Ah, então eles são, né? Nova ordem mundial e não sei o quê. É muito fácil especular, porque aí você não pode falar. Mas, na verdade, é isso. São só simbologias. As coisas que não podem falar do ritual são coisas que só vão importar pra quem tá lá também. Sim, sim, sim. Na quando real. Vocês ouvem Nova Ordem Mundial, vocês acham que é uma bad? Eu acho que é um grupo de luta livre, cara. Eu acho que é um grupo de luta livre. Se tiver o Hulk Hogan, eu acho da hora. É um conceito, assim, eles estão tentando instaurar a Nova Ordem Mundial. De, tipo, se pá, vai ser não melhor. Parece tão ruim assim. É como se tivesse bom agora. Não é como se a velha ordem fosse uma puta ordem, tipo, né? Pode ser nossa, que tá seja da hora. Organizado pra caralho. E você vê o bagulho, tipo, a galera explicando as paradas, tipo, vai ter uma moeda só unificada no mundo inteiro, tipo, que louco. Legal, legal. Puta, legal. Cara, se eu for entrar na Amazon, sim, é 4 pra 1, tá ligado? É, é, exato. Imagina se todo mundo tiver a mesma moeda. Pô, é legal, não, cara. Tem, não, e tipo assim, o nosso modelo, ele foi construído de vários modelos, então tem várias coisas muito cagadas que, sim, a gente só foi, tipo, fazendo e todas. E aí amontoando um monte de mais coisas. E foi ficando, tá ligado? E foi ficando, mas tem várias coisas que não fazem mais nenhum sentido. Não, não, na imagina. Na sociedade, tipo, se tivesse uma nova ordem mundial, se pá, isso caía por terra. Não, não, é, legal, todo mundo. Eu sempre acho que é uma... Ah, vamos tentar outro. Não, se você pedir nos colares e falar assim, vamos ver essa nova ordem. Vamos ver qual que é. É, quando o tatuador ficou me dando essa pilha, eu falei, sempre chega aí, reptiliano, se pá é a parada, porque isso aqui tá mó paia. Não, pensa no seguinte, não seria muito louco se de fato, ah não, reptilianos, ou, oh, cola aí, divide uns negócios com nós aí, fala umas paradas. Não, não, mas como se vocês fizeram as pirâmides? Para de se esconder, para com isso, não, sem vergonha de quem você é. Exato, sai na vamos rua. Vamos botar a cara na rua, reptiliano. Olha a Caitlyn Jenner aí, velho. Usa, pode, usa essa saia assim, se você orgulho quiser. Orgulho de ser reptiliano. Caminho assim. Não, você para pensar assim, meu, tipo, pô, os caras vieram de outro planeta... pra reestruturar nossa sociedade. Os caras são muito gente fina, cara. Cara, são muito gente fina. No mínimo que a gente tinha que fazer é ouvir os caras falando, mas qual que é exatamente? O que vocês falam quando é ordem? Tipo... Em que ordem é exatamente? Então, tipo... conta. E esse papo do meu tatuador... Faz um pitch pra gente, assim, sem compromisso, entendeu? Deixa eu ver o que é. O que você tá pensando? Eu falei pra ele, mas qual o problema do reptiliano? Ele falou, ah, porque eles têm uma ligação com coisa ruim, né? Com Satanás. Ligação direta, é tudo anjo caído, os reptilianos ligação também. Ligação direta! Cara. Mas qual o problema de ter ligação com Satanás? Não tem uns amigos meio bosta também, não? Não sei, qual é o problema e tal. E afinal, o que é o mal? O que é o bem? Aí ficou meio tipo assim, ah, pô. Aliás, aí... essa é a melhor explicação pra qualquer coisa. Ah, pô, não vou falar mais com essa mina. Pô, escuta aí, você tem uns amigos meio bosta também? Então pronto, essas pessoas são boas. Deixa o cara. São boas, espera, né? Ser amigo do Lúcifer. Sussa, meu, qual que é a tua? Deixa os amigos bosta em paz também, mano. Exatamente, cara. Cada um escolhe o amigo bosta que merece. Cada um tem um amigo bosta que merece. Tem um amigo bosta que você não chama pro rolê. Tem um amigo bosta que você chama e se arrepende. Tem o Lúcifer. E tem o Lúcifer. Que só lá tá tentando trazer toda a escuridão pra terra, sabe? Reptilianos. Lúcifer. Mas, tipo, o que é o mal? Fala aí o que é o mal. É só um ponto de vista. Talvez não seja mal. Ele não acorda todo dia falando assim, ah, vou fazer o mal. Ele fala, não, hoje eu vou tomar conta do meu grande poço de fogo, tá ligado? Essa porra, tá ligado? Tá 10. Tem umas almas aqui, hoje a gente recebe aqui 1 milhão de almas, arremesso. Eu vou organizar tudo isso, é o meu, meu terreno, meu povo, tá ligado? Aí, se tu pensar, o Satanás, ele é muito mais de boa do que Deus. Não, com certeza. Porque mesmo Deus só quer todo mundo limpinho, certinho, entendeu? Todo mundo, sim, que do bem. O Lúcio, ele aceita tudo, foda-se. Assim, cara, tudo. Tá cagado, fez merda, chega aqui, brother. É nóis, não, eu te escuto aqui, eu te acolho. Você vai ler, tipo, os mandamentos da igreja satânica, cara, tipo... A galera totalmente concordando. Não pode crer, Satanás é isso aí, tá ligado? Ele é a reciclagem, cara. Ele é o cara que aceita tudo e todo mundo. Não, mas exatamente isso. Você vai ler os mandamentos da igreja satânica, em resumo, é tipo, mano, faz o que você quiser, no entanto que você não machuque ninguém, tá ligado? Exatamente. E se você for aplicar aquela teoria do Luke Skywalker que a gente fez no último podcast do ano passado, que ele matou mais gente do que todos os outros personagens da coisa, corno. A gente tem que lembrar que Deus matou muita mais gente do que Satã no novo e no velho testamento. Não, eu vi essa montagem, Lúcifer matou uma pessoa. Aí, ó. Exato. E Deus matou o quê? Uma cidade inteira. Uma galera, velho. De bobeira. Sem contar dilúvio, sem contar... Que fez o Abraão matar o próprio filho pra ele olhar. Exato. Sem contar a pressão psicológica. Você me curte? Mata seu filho. Eu acho da hora porque ele é muito criativo pra matar pessoas. Assim, que ele fala, tipo, ah, esse eu vou tacar um raio, esse eu vou arrancar as asas, esses aqui... Dilúvio. Vou chover até todo mundo morrer. Mas você... Fica... Eu vou mandar você matar o seu filho. Então, ele é um puta de um sádico do caralho. É uma puta teoria da conspiração. Como que esse povo ainda aceita essa bosta toda até hoje, cara? Isso é mais impressionante. Nem bem em cabeça. A gente acredita quando é criança, nas paradas, nada a ver. Tipo, o Pai Noel, o Coelhinho da Páscoa. Aí chega um momento, foda-se, não pode mais acreditar nisso, tá velho demais. Mas essa parada aqui de Jesus, acredita, hein? Senão tu vai se fuder. Caralho! É, não, e é louco que, tipo, não consegue acreditar que a gente pegou uma máquina do tamanho dessa mesa e conseguiu mandar pra porra da lua uma semana de distância aqui, que nem é tão longe, é mó susto, de boa. E botar uns caras numas roupas horríveis, tipo, com uma tecnologia nojenta e todo sei lá o quê. E não e acredita que não. Teve um cara. É, tem um cara invisível que tá invisível. Vendo tudo que você tá fazendo, tá ligado? Exato, e julga tudo que você tá fazendo o tempo todo. Ah, pede uma. Tá bebendo, preso aqui. Com a gente. Ju, para de interromper a gravação pra falar isso. Oi? Vê uma cerveja. É, eu interrompi a gravação pra falar isso, né? Olô. Você falou em cima dele ainda. Desculpa. Não tem nem como cortar. Não tem. Dessa vez eu vou deixar. Esse corte tá bonito. A gente pedindo cerveja. Desculpa. É pra mostrar pras pessoas que estão ouvindo de casa o podcast. Que nós somos pessoas também. É, e nós também queremos álcool, então, né? Isso, é. É gente isso. De casa, vem pra cá viver com a gente. Vem, para de ficar em casa ouvindo o podcast. Exatamente. Vem celebrar o alcoolismo com nós. Vem celebrar. É. Mas enfim. Deus tem um plano de marketing muito melhor, esse que é o lance. Eu acho que é esse o lance. Ele vende muito melhor o rolê dele, cara. Foda. Ele tinha aquela comunidade do Orkut, tipo, Jesus, the best promoter ever. Fazer uma festa para 10 pessoas só com pão e vinho e ainda ser comentada 2000 anos depois. Não é pra todo mundo. É surreal, cara. E foi isso que aconteceu, cara. Mas o maluco transforma água em vinho. Isso é foda pra caralho. Esse cara é a alma de qualquer festa, né? É difícil competir com isso. É muito difícil competir com isso. Divide a larica com todo mundo. Não fala nada. Divide a larica. É. Pois é. Não, mas isso é Jesus. Jesus é foda. É. Jesus é maneiro pra caralho. É maneiro pra caralho. Jesus é gente como a gente. É, exatamente. Jesus é desse rolê de transformar água em vinho. Na verdade, dá rolê com puta. Jesus é tipo o grande... Como que chama? É o grande truque? O do Hugh Jackman e o Christian Bale. É, o ilusionista. Que os dois são. Não, o ilusionista é outro. Truque, mas que saiu ao mesmo tempo. É. Que é o filme que, tipo, o Hugh Jackman. Os dois são mágicos, mas o Hugh Jackman se dá bem porque ele é um super showman, tá ligado? E o Christian Bale é um bosta, mas os dois são super bons. Então só um dá certo porque ele é bom no marketing. Jesus Cristo é exatamente isso. Cara. Ele, eu curo as pessoas que não veem, não andam. Mas se eles não tiverem interessados. Vamos no rio aqui, ó. Eu vou dar uma corrida lá pra vocês verem. Vocês estão bebendo alguma coisa? Água? Não, chega aí. Vinho, tá ligado? Cara, mas ele Jesus, muito se você brother. Pensar, veio pra humanizar a parada. Ele veio, ele é. Antes era uma árvore. Antes era uma vibe de luz cuzona que, matava a mulher porque ela pegou uma maçã. Uma árvore. Antes era uma voz que falava: mata o seu filho, mata seu filho. Antes era só um cara muito bizarro que nem aparecia. Aí só botava uma pilha muito errada. Sabe o que eu acho que aconteceu? Acho que Jesus era novo, era um pivete muito levado, ficava fazendo uns milagres croto lá no céu. Muito levado. Era uma merda. Deus não aguentava mais aquele pivete, mano. Para de ficar matando e ressuscitando pomba. Para de ficar matando e ressuscitando, matando. Puta que pariu, que moleque chato. Quer saber? Eu vou te mandar pro seu tio Lúcifer. Vai lá, passa um tempo com ele lá. Voltou maconheiro, igualitário, comunista. E tentou e voltou. Aí quer saber, pai? Vou voltar pra Terra e salvar o mundo, tá ligado? Foda-se você. Não, aí. vem pra cá. É, aí ele vai e voltou. É, ele morreu, rapidinho. Não. Ele falou, tipo, você vai ver só o que vão fazer com você. Daí mataram ele. E daí ele, não, eu tô vivão. Então volta pra cá. Chega aí. Mas é bizarro você ver. Porque Jesus é do Novo Testamento, não é? É. Então, é bizarro você ver a mudança do velho pro novo. A galera fala que é porque, tipo, a Roma tava em crise. Eles precisavam justamente de um Jesus, paz e amor. Pra segurar mais a galera. Porque a galera não tava confiando muito nessa parada só de Deus. Não. Só Deus. E aí botaram também o quê no rolê? Uma mulher, porque todas as religiões antigas também eram mais baseadas na mulher. Você precisa de uma mulher pra acreditar no rolê, porque é da mulher que vem a vida. Exatamente, tem toda essa parada. É. E não tinha uma mulher, então, vamos inventar uma mulher. Ah, engravida uma. Vai parir do nada, virgem mesmo, foda-se. E aí, pra ter esse maluco hippie aí, maneiro pra caralho. Pra caralho. Pra galera curtir muito. Pra galera curtir muito. Mas é isso, ele chegou e tipo, mano, vou andar sobre as águas. Aí, quer vinho? Dá uma água aí, eu vou transformar aqui. É nóis, foda-se. Quer pão? Tem um monte. Tem vários. Vários pão. Só quer peixe? Pão. Bota peixe nesse aí, pão aí também. Isso é da hora, tem uma padaria Jesus, né? Tá com lepra? Vou te curar. Sou gente boa pra caralho. Cara, a minha coisa favorita de Jesus é aquela história que ele tá, tipo, que ele destrói os bancos em volta do templo, tá ligado? Ele vira as mesas, né? Tô procurando um quadro aqui que eu vi, tipo, é um quadro, tipo, é uma pintura que é tipo Jesus Cristo chutando uns bancos. Bó narco, tá ligado? Não, não, ele, Putaça. Jesus era punk block, cara. Ele era punk block. Ele era muito punk, velho. É, amigo das putas. Amigo das putas. Assim, é, mano. O primeiro feminista. Foi o primeiro feminista da história, velho. É verdade, cara. Foi o primeiro que falou: não, e aí, mano? E aí? Você come lá ela aí, seu hipócrita? E aí, você não olha na cara dela? Não, vai se fuder, ela é nós, ela é do rolê, caralho. Ela fuma uns back também. Ela jogando firmeza. Pedra porque ela deu? Deixa as deu mina. Também, não? Ele falou assim, deixa as minas. Deixa as minas. É, exatamente. Respeita as minas. É, exatamente. Cara, eu vou achar essa pintura. Um progressista, calma, né? Porque porra. Nem 10 anos aí que o feminismo virou moda. Né? É. E barba. E barba também. E barba. O cara lançava muita tendência. Não, o cara 2000 aí, anos aí fazendo, meu. Até hoje. Até qual hoje. Será a próxima tendência de Jesus? Voltar túnicas. A usar turca? Túnicas. Eu tô esperando. Eu acho que a igreja turcas. Católica... Não, eu acho que a igreja católica, ela tá num patamar de desespero. Lepra vai tá aumentar e daqui a pouco eles vão inventar um Jesus, cara. Não, de novo. Eu não. Queria eles vão muito estar atrás, viva quando Jesus voltasse. A gente achou esse livro do 17º apóstolo, Zeque. E ele escreveu aqui, a gente não sabia. Ele escreveu aqui? Billy. Jesus tinha um robô gigante, soltava vários raios. É o Bob. Bob o apóstolo. E aí esse ele maluco agora é o José. E o José mora lá na África. Esse maluco aí, o José, olha só, ele tira e ele selfie. Por aí, vai ser o nome Jesus. O cachorro de óculos selfie. Escuro e skate. Ele usa camisa xadrez. Aí não, aí esse maluco vai ser o maluco e vai falar, ó, galera, eu sou Jesus. E aí agora, aí ele vai liberar. Porque aí ele vai ser o Jesus não. E aí ele vai falar, ó, deixa os padres casar. Porque o Papa não tem essa força, não é? Entendeu? Precisa de um novo Jesus pra dar essa. Não, e a fita que tá ficando feio, tá ligado? Porque tá a galera ficando tá, feio. A galera tá mal com a fazendo, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Jesus não volta, fala, pô. Faz ele voltar é, aí. Tipo, cara, ele não volta e vocês volta estão ficando aí, muito tá atrasados no rolê, sabe? É. Não tá meio chato isso aqui. A gente só tinha um plano pra até 1813. Tá? A gente não achou que ele fosse demorar tanto. Agora a gente tá só indo no improviso. É. Então, aí ele vai chegar e ele vai falar, ó, galera, acabou esse negócio de, entendeu, proibir o aborto, deixa as mulheres abortar, deixa os padres casar, ser gay é massa. Tipo, tudo pode. Jesus voltou pra falar que tudo pode. Tá 10, galera. A selfie vai estar prevista. E quando o cristianismo surgiu, foi pra organizar o rolê. É, é. Foi pra botar. Cara, digo mais, velho. Pelo que eu tô vendo aqui, não é que ele saiu chutando os bagulho, ele pegou um chicote e saiu dando nos banqueiros, tá ligado? Bora! É animal, velho. É como se os Black Blocs não só quebrassem o Itaú, mas fossem na casa do Setúbal e batessem de não, mão cheia na não, cara chicote, do Setúbal. Com um chicote. Com um chicote na casa. Com um chicote. Nas costas do Setúbal. Não, eu acho demais, né, cara? Tipo, o cristianismo, o marketing é tão bom que a gente começou esse rolê falando mal deles e a gente tá falando, mano, Jesus é moda. Cara, a gente começou esse podcast. A gente sabe que o bagulho não presta, a gente tá falando mal, ninguém aqui é religioso. Não, e de alguma forma a gente aí, os malucos não. São bons mesmo. Pode crer, os caras mandam muito. Que bosta, né, cara? Caralho, é RPG? Foda, RPG? Foda. Vamos jogar RPG. Peraí. Calma aí. Aqui, ó. Cadê a foto? Cadê a Jesus foto? Dando uma chibatada na galera aí. Caralho! Muito bom essa foto, não cara. É essa pintura que eu tinha visto, mas essa é só pra ilustrar. Mostra pra galera ali, ó. Só pra ilustrar a chibatada. Nossa, que bizarro. Mas o que é interessante é porque eu já vi uma foto dessa, essa daí que é essa que o Danilo falou, que ele tá realmente virando umas mesas, assim. É, então, ele tá putaço, assim, ó, virando as mesas. Tipo, foda-se vocês, então. Mas o que foi esse rolê aí? É porque na época... Ele falou, mano, não pode ter troca de dinheiro em volta do templo. Na verdade, não é isso, você tá ligado? Qual que é o lance? Qual? O lance é o seguinte... Ele era anarco não, aí. Historicamente, é porque na época eles estavam fazendo empréstimo. Tá meio borrado, mas ali descendo, escorrendo as escadas com o chicote. Com o chicote, esse é um dos quadros, mas eu ainda não achei aquele, cara. Eu acho... É foda, hein? Mas basicamente o que ele faz é o seguinte, cara. É porque na época os caras tinham muita gente que tava acumulando riqueza... E tava fazendo empréstimo com juros altíssimos, assim. Que é basicamente o que o Bradesco e o Itaú fazem hoje, sim, assim, né? Sim, sim. E aí, esse era o lance. Ele meio que... A ideia de Jesus veio pra meio que proibir que esses caras fizessem isso. Então, é meio que por isso, entendeu? É meio que, tipo, a brisa é... Você não pode cobrar juros. Mas essa é uma parte da Bíblia que a gente também. Esquece, né? Essa parte da Bíblia, de não poder cobrar juros. Da Bíblia. Essa não, é a da Bíblia. Cara, da Bíblia. Eu tenho um tio que ele tem uma igreja evangélica, assim. Então, grande parte da minha família que é evangélica. Pode crer. E aí, eu lembro, assim, em cultos, assim, o pastor falando... Se você não pagar o dízimo, você está roubando Jesus. Caralho! Ele falou isso. Caralho, cara. Ficou na minha cabeça. Você tá roubando Jesus. Ele falou, você está roubando Jesus. Tipo, uou! Calma aí, cara. Eu nem conheço o maluco. Que pesado. Já tô metendo a mão no bolso. Nem vi o cara. Tô pensando, chicote não é uma arma esquisita? Chicote. Não, mas pra não, época, porque, tá é, ligado? Não, sim, mas na época eles já tinham espadas, tá ligado? Não, mas assim, supomos que você quer acertar o maior número de banqueiros possível, tipo, e ao mesmo tempo assustar a galera, tá ligado? Saca? É a mesma coisa chicote de chupar. Eu escolheria um chicote também. É o mesmo de chupar chiclete e chupar carne. É, exato. Assim, cara. É uma questão de escolha, assim, tá ligado? Ou ele chegava com uma bazuca e matava, tipo, geral, ou uma cara. Mas chicote não é, é, tipo, o Andrômeda, o cara do... Esse é um dos quadros. É maravilhoso. Ah, o chicote, cara, de rosa no Yu Hakusho. O chicote é um bagulho que você erra, tá ligado? Oi? É? Você erra, você não acerta. Não se você for Jesus Cristo, cara. É mais pelo visual. Mas se é, você é uma arma pensar, realmente cagada, é verdade. É uma arma cagadíssima. Não, mas convenhamos, tipo, Jesus Cristo, ele não realmente queria bater não, nas pessoas. Não, eu tô falando de Jesus Cristo, tô falando de chicote. Ah, sim, chicote no geral são uma bosta. Mas se você for pensar, assim, numa arma bater que você tá batendo numa pessoa que tá de costas e amarrada... É muito legal você errar, tipo, metade das vezes. É, porque dá um sustinho. Porque você vai pensando na pessoa. Cara, os filmes ufa, não mostram isso. Ah, não, mas né? A próxima... É, essa parte é, os mostram. Filmes nunca mostram isso, mas os chicotes é, perdidos, os chicotes né? O cara errando, tá ligado? Dá uma atenção da porra, né? O cara só dá aquele estalo aqui do lado, assim, ó. Vem, cara. E dá um estalinho. Se mija logo, assim. E é foda que sempre essas coisas de chicotada, tem um monte de gente assistindo em volta, daí deve pegar maior mal pro cara com o chicote, né? Errar o chicotado, né? Tipo, putz, errei, caralho. Cara, já pensou se teve um maluco então, que errou tanto a chicotada que aí mas botaram ele pra ser chicoteado? Eu tô com chicote, tá não, cara, chicote faz barulho, então se você errar, ele tem o é, efeito, então, tipo... Você ainda, tipo é, essa, o efeito moral. Então uma pessoa tá de costas, você pode fingir que foi de propósito. É sim. Foi só pra te assustar. Só pra te dar um cagãozinho aí, tá ligado? Eu acho bizarro, tipo, quando a galera resolve dar esses rolês BDSM, sei lá, ou se vê no sex shop, tem aquele chicote que é, tipo, é só um negocinho, assim, tipo... Então, isso é foda. Só, um dia... É só nada, sabe? Pendurado. É um corinho, assim, é, tipo, é. O que é isso? Alguém, tipo, olha, eu vou te bater com chicote. Um dia eu fui desenhar um comercial e daí tinha uma das... Eram várias versões do mesmo filme e daí uma delas tinha uma mina que era do BSM, tá ligado? E daí o cara falou, e daí a mina tá com um chicote. E daí ele falou, não é um chicote-chicote, é um daquele que... E daí eu tipo, aham. E daí ele falou, é, esse chicote, todo mundo sabe qual é, né? E daí eu, tipo, é verdade, né? Que estranho que chicotinho BDSM. Você já sabe qual é o chicote? Ah, não, sei, não é um chicote, é aquele é, bagulho é, lá. É, parece um chicote, mas não. Mas não é. Mas tipo, não, não. É, não é. Muito bem, então vamos nessa jogar RPG? Então vamos nessa. Mais uma grande jornada. Mais uma grande jornada. Faz um scratch aí. Péssima rodada. Da hora. Caras, vocês estão... O que aconteceu no último episódio? Vamos lá. Na última, vocês... A gente matou uma galera. Vocês mataram uma galera e vocês estavam no, na área VIP do Babadeiros Club. Ah, é verdade. Quando uma criatura... Deu... Foda-se. O que aconteceu? Foda-se tudo! Nove picos! O quê? Eu tive que fingir... Esse envelope aqui vai pro Daniel, não pode abrir. Caralho! Meu Deus! E esse envelope é do Pedro Falcão. Gente! Eu tenho um cozinho desenhado. Tá, então, peraí, deixa eu explicar pras pessoas que não está pra... É, agora você pode explicar. Eu enganei vocês por um segundo, que era tudo que eu precisava. Fiquei muito mais tranquilo. Tá, vamos lá. Tem uma sequência de fatos que aconteceram aqui, certo? Vamos lá. A primeira é o seguinte, hoje o Raoni disse que ia se atrasar para o podcast porque ele dizia que ele estava fazendo alguma coisa muito importante. Aí o Daniel, a gente começou a especular e falar que, tipo, certamente era alguma coisa que o Raoni estava preparando para o podcast. É. Eis que do e daí nada. Vocês falaram isso assim que eu cheguei, tipo, foi aí, a primeira que coisa. É. E ele, não, era trampo, meu, nada a ver. É, eu falei, era trabalho. Era trabalho e tal, falou assim, não, era trampo. Mas aí a gente começou aqui o podcast e do nada. Não, a gente começou o podcast e daí você falou, e daí você viu que tinha outra música no iPad, e daí você falou, vai ter coisinhas. Já acertei. Aí daí eu falei, não vai não. E daí eu coloquei a outra música só pra, tipo... Um minuto de silêncio pra falar mas como que lá. Eu reunia pra apresentar pra mãe, né? Que bonitinho. Cara, é muito blindado, né? E a gente pode abrir essa porra agora? Não, não pode abrir. Porra, tá, mano. Eu só quero falar o seguinte, eu ainda não vi o que tem. Não, ainda não vi de fato o que é. Mas eu só peguei um pedaço dele aqui. Para de abrir. E aí eu queria... Não pode abrir. O que eu queria dizer é o seguinte, cara. Um pedaço. O Raoni teve tanto trabalho pra isso daqui que isso aqui está plastificado. Caralho, mano. Tá? Mas é, então pra quem, não está, pra quem não está aqui no Frei Café e Coisinhas, Rua Frei Café 703, traidores, toda quinta-feira, 21 horas, é, quem não está aqui não sabe que o Raoni acabou de tirar 3 envelopes com os nossos nomes, sim, com um cartão, uma lâmina plastificada dentro, a gente não sabe o que tem ainda dentro. Então tá, agora vamos voltar pro podcast, eu acho. De novo. Vai, o que que é? Eu pedi uma outra música que essa, especialmente essa, pra gente, mas daí eu achei essa que é... Essa salsa 8 bits. Ok, vocês três estão acordando numa sala branca, completamente branca. Vocês estão ouvindo? Vocês estão numa sala assim branca, uma sala branca. E vocês estão acordando assim, ó, vocês não conseguem enxergar direito porque é tudo muito branco. E não tá tocando essa música, não tá, para de dançar, não tá tocando essa música. Não, não tá tocando nessa sala branca? Não, na sala não. Essa pessoa que essa era essa graça do negócio. Tá mandando um rebolado então, sensual. Então talvez seja... Não tá. Vocês estão muito confusos, assim, é muito estranho se vocês acordaram numa sala branca. Com aquela música, eles foi o que eles tocaram pra gente. Entre as mesmas pessoas... Vocês não conseguem se dar conta de quem são vocês, assim, mas lentamente vocês olham em volta e vocês... percebem o que, ah, é verdade, eu sou eu, mas onde eu estou, eu não sei. E daí vocês... Onde estão meus patins? Vocês recuperam a consciência e percebem quem vocês são. Daniel, você pode perceber quem você é primeiro. Deixa eu perceber quem é. Quem você é? Eu sou Golias. Embaixo da sua foto, que você pode ver aí, está o seu sonho. Que é ser campeão mundial de boxe de rua. Muito bem. Falcão, você... tá certo. Falcão, você pode perceber quem você é. O que está acontecendo? Nossa, eu curto apanhar e odeio ouriços. Fica quieto. O que está acontecendo? Meu Deus, quem sou eu? Meu nome é Turbotron, agora estou lembrando. Sim, você se lembra que você é um robô. E tudo que eu quero é encontrar o meu amor verdadeiro. Sim, acho você se lembra que você é um robô em busca do amor verdadeiro. Caralho. Vocês dois estão lá, tipo, na sua magnífica existência, acordando nessa sala branca, sem saber o que aconteceu, como vocês foram parar ali. E daí uma terceira criatura na sala, ela também acorda e ela percebe que ela é... Meu Deus, eu sou o cão justiceiro. Deixa eu ver. Acabo de perceber, gosto mesmo de roer os ossos dos malfeitores. Mostra a imagem pra nós aí. E eu curto lixo. Lá embaixo vocês podem ver as coisas que vocês gostam muito, que incentivam vocês nos momentos de dificuldade e as coisas que vocês odeiam. Meus brothers são boxeadores, mas não tem nenhum pugilista por aqui fora. Infelizmente não. Mas quem sabe quando eu tiver... Eu tô com a do Charlie Brown, é isso? Tipo, você usa tipo a roupa do Kill Bill, só que do Charlie Brown ao mesmo tempo. Nossa, cara, não sei. Falcão, você não tem mais essa voz, cara. Talvez eu tenha ainda, cara. Não, você é um robô agora. Eu sou um robô agora. Então, minha voz está mudando e agora eu sou um robô. Caralho. E eu, você é um robô? E tudo que eu quero, caras, é encontrar um amor verdadeiro. Ok, uma criatura surge de uma luz branca e emerge na sala. Ele é tipo um alienígena, assim, sinistro, mas muito bem vestido. Ele tem vários acessórios e lindos sapatos, assim. Ele fala, tipo, e aí, caras? Isso foi um latido. Cara. Ela sabe falar ou ela só late? O que seu coração mandar. Puta, não sei. Você já falou, tipo, que você é boa com palavras. Não. Eu vou falar. Tá. Eu vou falar, mas às vezes eu vou só latir. Tá. Depende muito do dia. Bom, muito, eu acho que esse é o melhor. Uma questão é melhor de como se acorda do dia, tá ligado? Cara, desculpa. Eu sei que vocês devem estar confusos. Eu trouxe vocês até aqui sem falar nada. Mas essa é uma grande oportunidade pra vocês, hein? O meu nome é Imperador Kleber. Eu sou imperador de umas coisas, né? Porque sabe como é? Eu tenho vários poderes, eu sou descendente dos loucos reptilianos, e eu usei os meus poderes para trazer vocês aqui, porque, assim, depois de muito pesquisar sobre o mundo, eu vi que vocês têm um grande potencial para ser pessoas importantes na minha vida. Vocês estão aqui para fazer um teste para serem meus assistentes pessoais. E o negócio é o seguinte, o negócio de ser assistente pessoal, pra mim, eu sou uma pessoa importante. Então é muito importante ser um assistente pessoal do Imperador Kleber, tá ligado? Então, ó, o seu contrato dura só um ano e depois que você cumprir esse contrato, você ganha vida eterna. Que é um bom negócio, né? Não é? Não é não? Caraca. Não é não? Fala aí, fala aí. Mas, puta bom negócio. Mas não, Imperador... Não sei. Eu te amo. Me faz carinho. Eu tô confusa. Ele faz carinho. Tem água. Depois. Agora não. Agora... Faz carinho. Mais carinho. Ele fez mais carinho. Tá bom. Mas, Imperador Kleber... Tá, e aí? Você é o meu amor verdadeiro? Não. Ai, vocês são foda. Seguinte... hoje a gente vai fazer um teste, assim, só pra saber se vocês conseguem cumprir o seu papel de assistente. Quer fazer umas coisinhas pra mim, não é nada demais, na verdade. A gente tá chegando? Não, ainda não. Mas vocês vão pra lá daqui a pouco. Sabe como vocês vão pra lá? Bola. Teletransporte vocês vão pra lá. Porque, sabe, eu sou o Imperador Kleber, eu tenho muitos poderes. E eu trouxe vocês aqui, sabe? Porque eu sou essa pessoa, eu sou uma pessoa generosa. Eu gostei muito de vocês. Então hoje eu quero que vocês tragam... Seguinte, eu tenho essa coisa que eu quero muito, eu quero aproveitar essa oportunidade. Eu curto muito sacolé gourmet e eu queria que vocês trouxessem pra mim uma receita secreta de sacolé gourmet da chefe Michele. Mônica Levinsky. A chefe Michele é dona de muitos restaurantes. Vanessão. Ela inventou o guia Michelin, que dá estrelas para os restaurantes mais famosos. E num desses restaurantes, eu sei que ela fez, ela deixou a receita do sacolé gourmet dela. Então eu quero que vocês vão lá. Só que seguinte, ela cuida das receitas com muito cuidado, caras. Mas... Então vocês não podem, tipo, invadir tudo, porque senão o restaurante explode. Mas... Caralho. Então eu preciso que vocês invadam o restaurante, assim, se infiltrem como clientes e depois, sei lá... Porém, então vocês precisam se infiltrar lá, assim, com cuidado, né? Porque senão ela vai explodir o restaurante só pra proteger a receita. Ela é muito... protecionista, ela gosta de proteger as coisas dela. Ela gosta de cachorro? Ela, quem não gosta? Quem ela, não gosta de cachorro? Eu gosto de cachorro dele. Faz carinho. Ela é meu amor verdadeiro? Não sei, mas... Ela é um filhote. Pode perguntar, ela não é um filhote. Você gosta de filhotes? Então tá tudo bem, porque eu gosto muito de filhotes e eu odeio umidade. Espero que ela seja uma pessoa úmida. Do Botrão, para de ser carente, você não é um cachorro. Mas eu quero encontrar o meu amor verdadeiro. Na bad. É tudo que eu quero como Turbotron, eu só quero encontrar meu amor. Vamos pegar essa receita aí. Qual é o seu nome? Cachorro em ação. Turbotron, o robô que quer encontrar você o amor é tipo verdadeiro. Gago, apesar de ser um robô. Eu sou envergonhado, não entendo. Além de tudo, eu sou tímido. Então, firmeza, cara, eu vou mandar vocês lá. Eu trouxe esses disfarces fera de Groucho Marx. Todos vocês podem usar, junto com um chapéu e um casaco. Ah, é ótimo. Eu gosto de bigodes. Adoro bigodes. Combina com o meu longo nariz vermelho. E daí ele entrega vários disfarces pra vocês e todos vocês parecem o Groucho Marx. E agora, justiça. Marx. Justiça, cachorro, Groucho justiça, Marx, bola, é. Carinho. E daí vocês são teletransportados pra um dos restaurantes Michelin, que é muito famoso. Faz barulho de teletransporte. É só esse barulho. Da hora. É. Bom barulho. Daí vocês estão em frente ao restaurante Michelin agora. Da chefe Michelin. Caras, eu vou procurar o meu amor verdadeiro na parte de eu trás. Eu curto lixo, então eu tô atrás do lixo do restaurante. Então ela vai curtir o lixo e eu vou... Eu olhei um lixo e falei, massa. E aí eu vou e eu entro com o Golias... Então não recomendado é entrar matando todo mundo, né? Não, é só uma receita, cara. Vai no amor. Então, ok, vocês entraram como, então? De Groucho Marx. Eu e Golias estamos entrando no restaurante enquanto o cão justiceiro está revirando lixo. Mas qual que é o nome dele? É o cão justiceiro. Bob. Não, é cão Billy. Justiceiro. Xuxa, o cão justiceiro. Xuxa. Tá escrito cão justiceiro. Tá escrito Mas, tá, cão vocês justiceiro. Vocês entraram no restaurante. Vocês entraram no restaurante e o cachorro tá lá fora. O cão justiceiro, desculpa. Tá. Boa noite. Você tem reserva? Tenho, estou procurando o meu amor verdadeiro. Essa é a sua reserva? Essa é a minha reserva, procura aí. A gente tem uma mesa pro amor verdadeiro, uma mesa em forma de coração, você pode vir comigo, por favor. Muito obrigado. Ela guia você pro meio do restaurante, tem tipo um holofote, assim, uma mesa em forma de coração rosa e vários sofás. E, tipo, o Gugu fica ali perto, assim. O Gugu. Ele fala coisas românticas. do nada, cão justiceiro entra correndo no restaurante. Caralho, Gugu! Eu falo, Gugu, sou muito fã do seu trabalho, cara. Eu sigo a página, um Gugu por dia. Obrigado! Daí ela senta vocês à mesa romântica do amor verdadeiro. Tá, ela acende as velas, assim, e ela fala, eu espero que você encontre seu amor verdadeiro. Caralho. Eu já volto com as entradas. Cardápio, sei lá. Eu já volto. Dela, o quê? Nossa. Tá bom, vocês estão sentados à mesa e ela traz o cardápio. Tem vários picos. O que você quer? Sacolé gourmet tá no cardápio? Não tá no cardápio. Você procura nas sobremesas, mas só tem mousse de bacon e banha com açúcar. Garçom, tem sacolé gourmet? Às vezes não tá no cardápio, né? Aqui. O garçom, ele parece muito incomodado e ele olha pra você, assim, tipo, desconfiado. Ele fala, não, senhor, nós não fazemos nada de sacolé gourmet aqui, não. E a Michelle? A Michelle tá aí hoje? A Michelle, não. Hoje tá outro chefe... Quem é o nome dele? É, Roberto. Chama ele aí pra gente conversar. Pera aí, enquanto ele tá vindo, vamos trocar uma ideia? Vamos trocar uma ideia? Quem tá vindo? O Roberto, chefe. Ah, tá. Sim, senhora, eu vou chamar. Obrigada. Ele vai embora, eu chamar o chefe. Obrigada, serviçal. Galera, é o seguinte. Você verificou no lixo pra ver se encontrou algum sacolé? Algum pedaço de sacolé? Eu encontrei vários pacotes de sacolé comidos, assim, jogados. Ela encontrou? Lá. Se encontrou? Encontrei vários restantes, vários lixos tóxicos de sacolé. E aí? E ele tinha um cheiro muito peculiar. De quê? De lava. De quê? Lava. De lava. De lava. Vai, mestre, sai dessa, tem um vai. Cheiro peculiar. Sai dessa, só tipo, não, você não achou nada disso. Sai dessa. Saiu, tá ligado? Pronto. Tá, tipo, não, você... Vai fácil, né, vida de mestre. Tipo, eu ia só, tá, mas... Mas ela encontrou alguma coisa peculiar no lixo? É, lixo. Mas ela tava muito feliz e voltou... Lixo, ele, lixo, o cão justiceiro, lixo, voltou só, é tipo, um ah... Lixo, lixo, encontrei vários picos. Tá bom, o chefe Roberto chega na mesa, ele é um cara muito grande, assim, pançudo, e ele fala, oh, boa noite, eu vejo que vocês estão em busca do amor verdadeiro. Caralho. Eu queria muito o amor verdadeiro, você teria um pouco aí, geladinho? Ah, o amor verdadeiro está no seu coração, né, eu não posso encontrar ele pra você, mas boa sorte, campeão. Ele. E sacolé gourmet, você tem? Para de perguntar tão diretamente. Sacolé gourmet. Não tem nada disso aqui, não. Ô, então, o cara tá bolado, tem que ser. Daí ele vai embora, ele vai embora. Não, nossa, não, tem um lance aí, cara. Tem um lance. Não, foi embora. E agora? E aí, caras? Eu acho que a gente pode... Ô, porque o visitar acho a cozinha. Acho que a gente tem que... É, a gente você tem que é um cachorro volta. Do tamanho de um cachorrinho, assim, né? É, tem que dar a volta. Você deveria se esconder dentro do carrinho de sobremesas. Tá ligado? Pra ver se eu consigo achar eu alguma coisa. Eu gosto dessa ideia. Então, e daí ver se alguém te leva pra dentro da cozinha, tá ligado? E eu deveria pedir um emprego pra distrair o gerente enquanto vocês vasculham a cozinha, o que vocês acham. Tá, eu me escondo então no carrinho de sobremesa. Tá. Oi, você tem empregos? Empregos? É. Você diz aqui no restaurante? Aqui no restaurante. Ah, a gente tem. Ah, é porque eu sou muito talentoso, sabe? Você não tem noção. Eu canto, danço, sapateio, lavo louça também, ao mesmo tempo, inclusive. É, tudo isso em busca do meu amor verdadeiro. Você sabe cantar? O que eu sei cantar é músicas do Gera Samba, por exemplo. É verdade? É verdade. Ele fala pro restaurante, galera, quem curte Terra Samba. Ele falou Gera Samba. É porque era Gera quem Samba curte, quem antes. Quem curte Gera Samba aí galera? Daí todo mundo responde super feliz, assim, eles estão... Então, todo mundo passa atenção virados pra ele cantando Gera Samba? Não, o Thales curte Terra Samba. Tipo, esse cara aqui, ele canta, ele sabe cantar e sapatear ao mesmo tempo. E aí você tem que levantar e cantar. Dá uma palhinha pra gente. Eu não lembro de música, faz música do Terra Samba. Nada mal, curtir o Terra Samba não é nada mal. Que legal. É só entrar como é que eu vou rolar um dado aqui? Geral. Você foi ok. Razoável. Ah, beleza, beleza. Mas ele tá entretendo a galera? Ele tá entretendo a galera. A cozinha tá livre? Dá pra será que entrar lá? Como assim? Você quer entrar na cozinha? É, não tem ninguém na porta da cozinha. E eu tô no carrinho lá e tô na cozinha. Cheguei na cozinha, não? Sei lá, cadê ele? Ele falou isso, mas em nenhum momento falou, é, eu vou fazer, eu vou entrar no carrinho. Ah, então, enquanto isso, eles estão esquematizando isso. Eu achei que eu tinha entrado já tinha dado tudo certo. Você vai entrar no carrinho de sobremesa? Eu quero tentar entrar embaixo do carrinho de sobremesa pra tentar seguir o Roberto. Eu sinto que o Roberto ficou bolado com a pergunta dele e vai tentar ocultar alguma coisa. Você se infiltra por pouco no carrinho de sobremesa. Tem alguém levando o carrinho de sobremesa pra dentro do bagulho? Não, ele tá andando pelas mesas agora. Tá. Mas o meu objetivo é tentar seguir o Roberto. O Roberto tá lá dentro da cozinha. O Roberto tá lá dentro da cozinha. Porque eu acho que ele tem um segredo que ele foi tentar ocultar da gente. Senti essa vibe. Tá, eu empurro o carrinho de sobremesa pra dentro da cozinha. Vai. Pra ela, entendeu? É, pra ela entrar na cozinha, tá ligado? E daí vários garçons foram atrás de você falando, senhor, o que você pensa que você tá fazendo? É que é carrinho de sobremesa. E daí eles conduziram você de volta pra fora da cozinha. Porque, senhor... Peraí, mas o carrinho tá lá dentro. O carrinho ficou lá dentro. O carrinho ficou lá dentro. Aí, cozinha, eu entrei, eu entrei. Boa. Toma essa, cara, toma essa. Não era pra eu entrar, era pra ela entrar. A gente às vezes tenta mestrar o Raoni, né? Assim, vai dar. Mas eles me conduziram pra onde? De volta pra mesa? Você foi conduzido de volta pra sua mesa, mas eles não estão muito pacientes. Tá bom, então. Se você não tivesse com um robô que canta terra samba, eles, nossa, você teria se tratado diferente. Bom, você tá na cozinha, então. Tô na cozinha. Você tá. Saí do carrinho, então. Okay, eu primeiro olhei carrinho, em volta, vi que vê, tava tipo, seguro. Tem vários chefes agitados, assim, eles estão, tipo, várias coisas pegando fogo, eles fazendo vários lanches. E tem, tipo, o cara na estação do misto quente, tá muito nervoso, pediram muitos misto quentes hoje. Daí a mulher do salão vem e fala, mais misto quente! Daí ele fala, ai, caralho, fiz muito misto quente hoje. E daí tá todo mundo muito frenético. Ninguém viu você, assim, sair ninguém dentro viu, do ninguém carrinho. Viu, eu tenho uma ideia, também. Eu vou pedir pra um garçom pegar um garçom? Um garçom. E ver se ele vai pra cozinha e ver qual que é a reação da cozinha, quando ela vê a reação da cozinha. Ah, então você vai de novo e sabe o que eu acho legal, cara? Acho que você pode pedir enfaticamente agora. Eu tô mandando essa transmissão de pensamento, eu acho. Sim. Pro robô. Assim, cara, você não tem mesmo. Eu chamo o garçom de um jeito chique. Chique. Chique, eu chamo o garçom. Qual o campeão? O Tigrão. O campeão. Tigrão! Tigrão. Vou te dar muita pressão. Vem te atender. Aí, Champs, cola aí. É Champs. Pois não, senhor. Eu quero um sacolé gourmet. Serviram cerveja pra gente, senhor. Oi? Senhor, nós não temos sacolé aqui. Dá uma olhadinha dentro da cozinha, eu sei que tem uma sacolé gourmet. Senhor! Sacolé gourmet. Nós não temos. Sacolé gourmet. O garçom parece muito, muito frustrado. Ele vai até os seguranças e e os seguranças vêm e falam, senhor, a gente vai ter que levar o senhor pra fora. O senhor está sendo crazy town, sabe? Está muito, muito doido. É, senhor, por favor, se você puder vir com a gente aqui pra fora. Se eu sair na porrada, enquanto isso, tá tudo. Rolando. Então, eu ainda tô no Terra Samba. Então, o Terra Samba não é. O que tá acontecendo com ela? Terra Samba, eu tô na cozinha procurando. Eu acabei de ver um lixo, fiquei impressionada com o lixo. Porque é bonito. Lixo é minha parada. É bonito o lixo. É um lixo automático, Grecin, 10 milhões? É uma externalização dos sentimentos da sociedade naquele momento, né? O lixo é muito bonito. Mas aí, então, eu fiquei lá olhando o lixo e aí eu. Achei alguma coisa no lixo ou não, Raoni? Agora tô com medo de inventar a história. Raoni, você quase que falou não. Que achou. E daí eu achei alguma aí, coisa? Achei ou não achei, Raoni? Não, só tem umas comidas lá, mas você tá adorando o chafurdar no lixo. Mas aí eu começo a procurar agora o sacolé. Começo a ver o que a galera tá fazendo. Esse cara estressado do misto quente. Vou tentar falar com ele, vou dar uma roçadinha nele. Então, acho assim. Que você pode, às vezes, acho que você pode fazer. Como eles ainda não te perceberam. Eu tô sentindo que esse cara do misto quente se mantém secreto. Mas é que eu sinto que esse cara dá uma olhada na cozinha, dá uma olhada na cozinha pra ver se você acha alguma porta secreta, algum freezer. Vai dar uma olhada no freezer. Então tá, eu vou procurar atrás de pistas ocultas na cozinha. Pistas ocultas? Acho alguma coisa? Bom, você tem um nariz de cão, né? Então você vai achar. Exatamente. É verdade. Tem um rastro farejador para sacolés gourmets. Você fareja uns picos gelados e chega no freezer da cozinha. Assim, uma que câmara é uma frigorífica, assim? Uma câmara frigorífica, mas tá fechada. E eu fico com medo de entrar também, porque tem muitos filmes que as pessoas ficam presas lá dentro. verdade. E eu tenho, sou um cachorro, tenho medo. É muito gelado pra mim. Eu fico só olhando assim, mas eu falo, pô, eu tenho que chamar a galera pra vir aqui e ver o que é isso. Aí eu vou tentar sair de lá pra chamar eles pra ver o que é. É, mas eu tô enroscado com segurança e ele tá cantando Geração, cara. Nada mal. Tá, o que eu posso fazer? Eu posso dar uma lambida canina nessa porta pra tentar abrir ela? Não, a lambida canina é a única, é uma das suas técnicas que ela serve pra recuperar a vida de quem foi atingido pela... Dá pra fazer igual a galera com o lambida canina? Entendi. Pum fedido, vai. Pum fedido é uma técnica que você tem que, se você tirar 9 ou mais no dado de 10, você, uma pessoa perde 107 pontos de vida, mas todos dentro do cômodo ficam você paralisados. Você pode tentar limpar a cozinha, fazer a galera sair de lá, porque daí a gente fica com a cozinha limpa. Me chama, né? Nós. Vocês não estão ouvindo, velho. É um 9 de 10. Não. Todo mundo que tá no cômodo e for atingido pelo... Quando você solta um pum fedido no cômodo, todos são atingidos. Só uma pessoa que você mirou toma pontos de dano, mas todos são paralisados pelo cheiro. Então, eu não posso mandar na cozinha pra galera ficar paralisada e aí eu chamar eles? É isso. Pode. Entendeu? Eu tô falando que, tipo, ninguém alguém vai se fuder. Ninguém vai sair correndo da cozinha. Mas você vai paralisar todo mundo, né? Você vai tentar soltar um pum fedido. Na cozinha. Ok, você falha miseravelmente e sai só... mas você pode tentar... Eu só me caguei. Você pode tentar de novo na sua próxima vez. Tá bom. É o turno do Falcão, você tá fazendo o quê? Nada mal. As pessoas estão, tipo, muito, muito incomodadas, já que você só sabe essa parte da música. Cara, se... Tô bem. Eu também sei fazer malabarismo. Vocês curtem malabarismo? Malabarismo com filhotes, porque eu amo filhotes. Alguém tem algum filhote? Alguém tem algum filhote? Não? Ninguém tem nenhum filhote. Ninguém tem nenhum filhote? Ninguém levou nenhum filhote pro restaurante essa noite. Deixa eu ver, tem algum ataque da hora aqui? Deixa eu ver. Cara, eu acho que eu sou amigo de eletrodomésticos. Às vezes eu posso perguntar pra eles se eles viram alguma coisa. É, não tem nenhum eletrodoméstico no salão do restaurante. É, você tem que ir pra cozinha. Então, foda é que eu tô rodeado de seguranças, né? Você foi levado pra porta do restaurante, assim. Ah, eu tô na porta do restaurante, Senhor, por favor. Você acha que isso aqui é bagunça? Mas né? Não, mas eu tenho a mesa do romance, deixa eu... Eu tô só cumprindo ordens, mas eu não consigo duvidar do amor verdadeiro. Se o senhor prometer se comportar... Eu prometo, eu vou me comportar. Em tá nome bom, do amor tá verdadeiro. Bom, vai. Quem sou eu? Eu não posso deter o amor, né? E eles deixam você voltar pra dentro do pra restaurante. Pra mesa do romance, beleza. Então eu volto pra mesa do romance. Ok, você volta pra mesa. Eu dou uma olhada pelo restaurante, eu dou só uma olhadinha, uma escaneada com os olhos pra ver se eu acho alguma coisa suspeita, estranha, que não deveria estar ali. Não tem nada. Então, mas e... Tinha um robô cantando Terra Samba, querendo filhotes pra fazer malabarismo. Aparentemente rolou uma aceitação do público, tá ligado? Rolou, até as pessoas descobrirem que ele não sabe cantar a música do Terra Samba. Não sei. Mas e aí? A gente precisa tentar fazer alguma coisa, cara. E se a gente... Bom, a Hel tá na cozinha. E no banheiro também, ao mesmo tempo. Mas e se a gente distraísse eles pra algum outro lugar? Mas como, cara? O nosso distração que era você cantando Gera Samba já, tipo, já miou, tá ligado? Moiou. Enquanto vocês pensam, vocês curtem a música ambiente. Vocês que gostaram muito do jeito que eu canto Terra Samba, vocês não imaginam o misto quente que eu sei fazer. É mesmo? É muito verdade, cara. Eu manjo muito de fazer misto quente. Tipo, seriamente impressionados, assim. Cara, muito, a galera muito que curte muito misto quente. E daí alguém curte isso. Nossa, será que eles... mas nesse restaurante, que petulante. Vamos lá, gente. Eu vou fazer misto quentes por conta da... Uma rodada de misto quente por conta da casa, galera. E daí o garçom tenta falar... Não. Mas a multidão não pode ser contida. E todos vão para a cozinha. Eles tentam carregar você nos braços, assim. Mas são robô, eles não aguentam, tá ligado? E daí vocês vão todos pra cozinha. Vocês entram na cozinha e daí tem um cara, tipo, muito, muito exausto, assim, no rolê do misto quente dele. O que tá acontecendo? Ai, cara, não se preocupe. Vai lá, tira um descanso. Vai lá fumar um pigas, vai ficar de boa. Vai encontrar o seu amor de verdadeiro. Eu vim aqui para fazer uma rodada de misto quente para a galera. E... Nossa, até que enfim, não aguento mais essa porra. Eu vou fumar. Daí ele pega um cigarro e tá todo mundo na cozinha. Tem várias pessoas em volta da estação do misto quente na cozinha, assim, ó. A galera. Tem alguma outra porta pela região do restaurante, alguma coisa assim? Ou é só, tipo, ambiente do restaurante e a cozinha? Como assim, uma porta pra outro cômodo? É, pra outro lugar, tipo um terceiro lugar. Não tem a nada. Porta de entrada e daí a cozinha. Caralho. Tem tipo uma porta de um escritório. Olha, assim. Enquanto, uma porta do escritório? É. Enquanto eu fico brincando lá, eu acho que um devia verificar o escritório. Sim. E o outro deveria falar com o cara do misto quente pra ver se consegue alguma informação. Tá. Esse cara do misto quente, eu tô achando que ele tá na pressão. Eu vou ficar fazendo um misto quente. Eu acho que ele vai quebrar. Tá, não, faz o contrário. Você vai no escritório e você, Daniel, vai no... É porque eu sou menor, faz mais sentido investigar. E você vai no... E você vai no misto quente. Conversar com o cara do misto quente. É. E aí vocês se separam pra fazer várias coisas. Essa é a música da transição. Ah, essa é a música da transição e acabou? E cliffhanger? Não. Vocês estão indo pra... Tá bom, você foi até o escritório, você chega sorrateiramente com a sua capa vermelha assim, ó, no escritório, daí você abre a porta. Daí você entra e é um escritório, assim, uma tonelada de papel, várias, maior bagunça, entendeu? Não uma bagunça, mas uma porrada de coisa. Eu aposto que a pessoa que trabalha ali sabe o que é o quê, mas você olha e fala, tipo, caralho, que bosta. Eu consigo farejar alguma coisa sobre sacolé gourmet? Porque eu acho que a receita vai ter partículas de sacolé gourmet. Receita do sacolé gourmet. Rapaz, esse é um salto criativo bem grande. Mas tá. A teoria da conspiração. Essa é a teoria da conspiração. Você fareja, tipo, uma casca de banana no lixo, mas não, parece só papel, não tem nada só papel, de exótico. Papel, nada, e nada que eu consiga. Porque o cachorro não sabe ler, né? Tem isso, eu não vou saber. Não, você é um super cachorro. Talvez você não precise ler, mas talvez. Ou até você cachorro bom, você alfabetizado, ler. Então. Cachorro alfabetizado. Um cachorro classe média alta. Exato, exatamente. É. Mas acho e que você eu pode. Achar alguma coisa? Tem um computador no escritório? Tem algum computador? Tem um computador. Sobe nos computadores e tenta botar aí uma senha aí. Vou tentar. Vai, sacolé. Tem a senha? Não, nem tem senha. Nem tem senha. Um eu velho, tento lá. Abrir e ver se tem alguma receita. Eu faço na busca lá. Você faz tem. Uma busca e não tem várias receitas, mas sacolé, não tem nenhum sacolé. Nenhum sacolé. Tem. Puxa o que, um livro que o sacolé estante, é cara? Feito? O sacolé é feito de fruta e água. E açúcar. Então a gente tem que ver... Se eles têm fruta, água ou açúcar. As últimas compras de grandes que tiveram de frutas. Boa. E como que foi utilizado? Tem algum registro disso? Começa tem, a pesquisar tem, isso. Tem várias coisas que eles compraram, mas não tem, fruta eles só compraram o abacaxi. Só tem abacaxi. Olha aí, uma suspeita. É uma coisa. Que dia que eles compraram abacaxi? A última grande compra de... Anteontem. Eles compraram 18 abacaxis. Aí, então ó. A gente tem que achar esse abacaxi lá na cozinha. Usa o seu nariz farejador pra ir atrás de abacaxi, cara. Cadê? Algum cheiro de abacaxi? Não, ali não tem nenhum nada, cheiro de abacaxi. Não lá tem nada. Mais no escritório nada. Não tem nada. E aí não tem nenhum cômodo secreto? Eu tento procurar alguma prateleira. Eu começo a tirar os livros. Não, assim, abro uma sala secreta. Você não abre uma sala secreta. Eu puxo um livro e de repente abro uma. Eu vou voltar prateleira. Pra cozinha atrás de abacaxi. Ok, você volta pra cozinha então com sucesso desse. Você volta aí, tá todo mundo aplaudindo lá porque um cara tá fazendo vários misto quentes. Yeah, misto quente. Como você faz seu misto quente? Rei do misto quente. Garas é uma receita especial. É de verdade essa receita. É o seguinte, caras. Que você faz, você pega... Eu queria pega... muito saber. Eu queria, tipo, que tivesse uma cena do Divertidamente que mostra como as pessoas na sua cabeça chegaram nessa voz depois de eu sou um robô. Mas, tá. Que foi esse? Como isso aconteceu? Caras, é o seguinte, caras. Se você primeiro, você tem que pegar bastante maionese, pega bastante maionese e passa na parte de fora do pão, entendeu? Passa a parte de fora do pão, aí você pega a manteiga. Pega a manteiga, passa na parte de dentro do pão, aí você vai botar... As pessoas estavam muito empolgadas, mas elas estão um pouco confusas agora. Ah, não, mas você tá vai botar... Tá perdendo público, cara, você tá perdendo público. Aí você vai botar um super queijo gourmet, fudido e incrível. Depois que você falou gourmet, várias pessoas fizeram a cara de... Talvez não precise ser gourmet, pode ser só queijo prato, mussarela que você compra no supermercado, é de boa mesmo. Elas parecem bem mais satisfeitas. E aí você apenas bota... O pão com manteiga e maionese do outro lado. E aí você bota queijo, presunto e queijo. Oh, e delas estão, nossa, embasbacadas, que tipo, você coloca... Uma elas, segunda, elas ficaram Fatiche. Muito incomodadas com a parte de colocar maionese na parte de fora do cara, pão. Cara, isso é genial pra um misto, você não tem ideia. Tão, como tipo, que a maionese tão... do lado de fora vocês não entenderam, cara, isso aqui é um restaurante onde as coisas mais fodas não são gourmet, são coisas simples, tá ligado? Elas estão cochichando assim entre elas. Mas esse é um sacolé gourmet que a gente tá procurando, sacolé é sacolé normal, a gente tá procurando sacolé comum. Que? É porque, tipo, a galera tá surpreendendo e achando coisa gourmet nojenta e tá se surpreendendo com coisa simples, tá ligado? Tipo, um misto quente. Não, elas são só a internet. Mas que? Tá, tá. Tira as suas próprias conclusões. Tirei. Muito bom. Oi, como é que tá a conversa lá com o brother sei, do Eu não cheguei pra conversar com ele. Você chega lá, acende o pigas. Conversar com o cara tá, eu cheguei. Do cigarrinho. E aí, cara, do cigarrinho? Daí ele fala, e aí, você quer tá, fumar um tá, cigarrinho de artista? Ah, eu quero, você tem. Ah, tem que é catalisador social, né, cara? E daí ele acende um e passa pra você assim. E aí, qual é o seu nome? Louco. Meu nome é Silva. Uau, que você faz da vida? Eu sou analista de sistemas. Pô. E você? Que eu sou... Eu passo de volta pra ele. Obrigado. Eu sou chefe de misto quente. Que coisa, cara. Tipo, esse restaurante é só de misto quente. Não, a gente faz várias coisas. Tipo o que, por exemplo? A gente faz pavlova, a gente faz escondidinho de polvo, a gente faz misto frio. A gente não fazia antes, mas daí muita gente pediu. Sei lá, a gente faz vários picos e aí. E qual que é o lance do misto quente? Porque todo mundo parece gostar muito de misto quente aqui, né? Ah, é que a gente faz misto quente com banha. E daí todo mundo gosta. A gente põe banha? Bacon e banha. É. Banha do quê? Cabra. Pessoas. Banha. Banha de cabra a gente põe. Pergunta pra ele do sacolé, ué. Vendo de sobremesa. E sobremesa? Que tipo de sobremesa vocês fazem? Ah, a gente faz, sei lá, a gente faz mousse de banha, a gente mexe muito com banha aqui. Passa a bola aí, meu. Ele passa a bola pra você. Sara, bicha, passa o baseado. A gente faz também brigadeiro de cajuzinho, que é tipo um cajuzinho, só que parece um brigadeiro. Uh-huh. Faz muito sucesso. Interessante. Essas coisas. Vocês não... E sacolé? O Falcão... Eu tô tentando interromper aqui. Lembra aquela vez que... E sacolé? E sacolé? Pô, a gente não pode falar disso não, né? Não, esse cara entre nós. Estamos aqui fumando um backzinho de boa. Ele pega o back de volta. Relaxa aí, ajuda os brothers. Pô, a gente tem uma receita aí que não pode fazer, mas os caras fazem de vez em quando. Mas por que não pode fazer? Ah, porque é secreto, né, velho? A chefe Michelin tá guardando. Mas não vende pra ninguém? Não, ele tá em fase de experimentação ainda. A gente tá testando, porque vai ser, tipo, sabe, um grande marco no mundo do sacolé. Descola um desse pros brother aí, meu. Descola aí. Não posso, né? Ah, você consegue, mas estamos aqui fumando backzinho. Já somos os melhores amigos, eu faço um toquezinho de brother com ele. Vocês fazem um toque de brother. E daí ele fala, tipo, sua mão é meio grossa, né? O que você faz? Você tem certeza que você é analista? É que eu digito muito. Muito rápido. Muito rápido, cara. Pode crer. A minha também é, mas é que eu faço boxe nas horas vagas, tá ligado? Faz um spare com ele. Então, cara. Ele tem um brother, cara. Então, exatamente. Pô, agora que você mencionou, eu também pratico boxe nas horas vagas, quando não estou... Mentira! Juro pra você, cara. Que é toque isso, de brother, toque de brother. De boxe, toque de brother do boxe, assim. Toque de boxe. Uhul! Porque eu faço porque a gente boxe, porque a gente soca a parede nas horas vagas. Que maneiro. Que legal, meu. O que você mais gosta no boxe? Bater em coisas vivas, cara, e você? Pô, que maneiro. Pô, é foda esse negócio de sacolé. Infelizmente, não posso arranjar pra você mesmo, mas porque não tem. Nem pro amigo, mas o chefe só faz, tipo, de vez em quando a gente vai provar e tal. Inclusive, é secreto o bagulho. Mas sabe que nem tem receita nessa porra. Mas o que é o bagulho? Tipo, É secreto o bagulho que ele é tão que secreto faz, que ele, o chefe tem a receita tatuada nele. Ele tatua a receita na pança, assim. Na pança? Pra ninguém roubar mesmo. Meu Deus. Tipo, Roberto. Se algum cachorro espião, por exemplo, entrasse no nosso escritório, ele podia achar a receita dele. Ele não tem a receita lá, tá ligado? É foda isso. O cara, é bom tomar cuidado. O cara pensa em tudo, né? Nunca se sabe quando vai ter um cão robô. Mas onde tá o chefe agora? Será que não tem que trocar uma ideia? Tá na cozinha? Tá. Ô, louco, que fita. Empatando os picos. Pô, será que você... Eu tive uma ideia. Ó, dá um jeito, desencana desse cara. Eu tô lá na cozinha fazendo os negócios, você me conta isso no ouvido e a gente bola o seguinte plano. O plano é o seguinte. Eu vou e sem querer queimo o chefe, o braço do chefe, tipo, meio que na chapa, enquanto eu tô fazendo misto quente ou jogo alguma coisa quente nele. A gente, ô, chefe, tal, sei lá o quê. A gente vai nós no banheiro e, tipo, tenta limpar as coisas. Enquanto eu falo pra ele que eu tenho uma lambida mágica de curar. Ah, isso. No corpo dele. Só que em vez de lamber, a gente vai lá e ataca ele. É, tipo... a gente vai procurar. Então, mas a gente não pode atacar muito, porque senão a porra do bagulho explode, tá ligado? Não, eu até posso dar lambida nele, mas a intenção é procurar a tatuagem. Não? É, eu gosto desse plano. Eu gosto desse plano. Então a gente começa a esquematizar esse plano. O Daniel vai até a cozinha, me conta isso no ouvido. E aí a gente começa... O Golias. Dou toque de brother, boxeador de novo. Vou entrar lá e a gente já troca uma ideia. Nós. Pô, firmeza, é nóis. Valeu, mano. Daí eu entro e troco a ideia. Aí, Falcão... Ok, você conta tudo pro Falcão enquanto ele faz misto quente pra galera. Oh, misto, maionese! Misto quente um pra queijo, galera. Presunto e outro queijo! Uau! E as pessoas, tipo, as que estão comendo já, elas ficam tipo, caralho, faz toda a diferença, é um novo sanduíche. Esse misto é tipo as pessoas que pegaram o iPhone 4 pensando que era o 5, tá ligado? Falam, nossa, muito mais rápido, mais leve. O chefe tá por perto? Aí vocês não têm ideia, o chefe tá lá de fora, faz um milagre. Na estação dele, que ele fica só finalizando os pratos. Falcão, flipa um queijo derretido na cara do chefe sem querer, tá ligado? Mas ele tá substancialmente longe, assim, e as pessoas estão cercando. Ele é um robô! Chefe, venha cá ver esse misto quente maravilhoso! É um misto quente lindo! É um misto quente que você pode usar se você quiser, não sei, peraí, eu mudei de voz, né? Chefe! Desculpa. Chefe, vem cá ver, eu fiz um misto quente incrível, você pode levar se você quiser. O chefe tá puto, tipo, caralho, quem que tá com essa voz idiota na minha cozinha? Caralho, que merda, velho. O que tá acontecendo aí? Quem deixou essas pessoas entrarem, tá ligado? Ele vai, ele abre um passo nas pessoas assim e vê você. Peida, atrás do, cachorro, do peida. Pico. Posso tentar dar o. Você pode tentar dar. Mas aí vai paralisar vocês também. Um fedido. Tem Friendly Fire? Fire? Dura pra todo mundo. Todo mundo. Então, você paralisa todo mundo, aí quando tá todo mundo paralisado, você pega e levanta a camisa do chefe e vê. Quanto tempo fica paralisada? Um turno. Tá, você tem que ser muito rápido. Então, vou tentar. Ok, você tenta soltar um pum fedido. E falha miseravelmente. Porra, esse pum é muito foda. Falha miseravelmente. 10% de chance de acertar, né? Aí, na vida real, eu peido quando eu quero. Mentira. Então, mas aí que tá. Essa é uma técnica especial. Você solta um punzinho, mas você não paralisou ninguém, entendeu? Ah. Vai tentando, cara. Eu ainda gosto do meu plano, cara. Então, mas ele tá longe, cara. Não, agora ele tá perto. Agora ele tá perto. Então, aí eu jogo um queijo quente na cara dele, sem querer, assim. Isso. E aí vocês já, imediatamente, vocês têm que levar ele... Não, calma, a gente dá um jeito aqui e tal. Não, pode deixar, galera. Ok, você joga um queijo na cara dele, flipado, muito quente. E ele fala... Ah, minha cara! E daí ele tira o queijo assim. Fala, caralho, o que tá acontecendo? E aí a gente já sai correndo. Vou dispersar a galera. Galera, sai daqui, eu sou um médico, eu consigo ajudar. Ok, você desperta a galera e fala que você é um médico. Sim. Você dispersa a galera. Isso, senão todos estão despertos já. Você dispersa as pessoas e fala que você é um médico. O que você fala pro chefe? Chefe, vem aqui. Senta aqui. Não, tenho, Vai no banheiro. Vem pro banheiro, cola aqui, vamos tirar esse queijo da sua cara. Que? Ele tá muito confuso, tem queijo no olho dele. Vai levando ele porque você é forte. Sim, eu uso o meu poder de pugilismo pra levar ele comigo. Vai empurrando esse chefe enorme em direção. Onde fica o banheiro? Eu não sei. Onde fica o banheiro? Do outro lado da cozinha ali. Tá, tipo, isso. Que? É um banheiro dos funcionários. Você não vê nenhum banheiro, é o que eu quero dizer. Você vai levar no escritório, ele no escritório. Eu levo ele pro escritório. No escritório não tem, tipo, é não. Muito longe, você vai levar ele até... No tá. Banheiro, não tem nada ali na perto. Cozinha, cara. Tem uma pia. Assim, tá. Corredor, então leva ele pra perto da pia. O corredor onde tem um armário. Não, mas não, a gente tem que ir pra um pico onde as pessoas não estão vendo, por isso mas que eu falei bem, de ir pro banheiro. A cozinha tá cheia, tá ligado? Tipo, a galera não vai saber o que a gente tá fazendo ali, tá? Alguém vai ter que levantar a camiseta desse brother. Tudo bem, cara, enquanto eu tô tipo, limpando o que, levanta a camiseta da mulher, né? Aí, ó, viu? Calma, o quê? Vou tentar dar a lambida nele. Tá, calma, a gente tá resolvendo as coisas antes disso. Não, faz assim, ó. É, ele faz assim, ó. A gente vai tá limpando ele na pia ali, enquanto não tem mais ninguém. E aí, e fala assim, ó, escorreu um pouco aí debaixo da sua camiseta e tal. Mas é bom fazer assim quando ele tá, enquanto ele ainda tá cego de queijo, tá ligado? Ele não tá mais cego de queijo. Ele tá cego de queijo, hein? Ele tá muito confuso. Gente, tira tá a camiseta confuso. Dele e vê o que acontece. O cara tá, foda-se. Fala que tá sujo, ele precisa trocar de roupa. Putz, chefe, tá suja essa camiseta. Cara, foi mal, tira a camiseta. Aqui, vai, você é o cara que tá fazendo isso. Eu tô... assim, ó, segurança em primeiro lugar, tira a roupa toda. Ok, você puxa a doma dele com toda a força, assim, e você tipo, estoura os botões. E ele fala, tipo, caralho, o que você tá fazendo, velho? E daí se revela a barriga dele, assim, tem vários pelos ruivos. E de uma tatuagem de várias coisas escritas, assim. A gente não tem uma câmera, a gente tem um celular, alguma coisa assim? Não. Eu sou um robô com um olho de fotografia. Não. Não é. Alguém podia colar aqui com um caderninho e anotar isso, né? Enquanto eu tô fazendo de conta que eu sou um médico, tá ligado? Ele tá, tipo, se debatendo e ele fala, o que você tá fazendo, velho? Calma, ele, médico, eu estou aqui pra... Ele tenta fechar a doma de novo, assim. Ele tá, tipo, ué, você tá louco? O que é esse cara? O que vocês estão fazendo aqui? Dá um ataque nesse cara, paga esse cara. Tá, pode ser, eu vou tentar pagar ele com... Com qual das suas... Com o jab. Quais são as suas três técnicas? Eu tenho jab, rock hook e macro punch. Eu não quero matar ele, eu só quero apagar ele, tá ligado? Ok, deixa eu explicar pra vocês. Ok. Vocês têm três técnicas. Certo. Tipo, do lado esquerdo tem o quanto vocês têm que tirar no dado. Certo. E do lado direito tem o quanto de dano esse negócio causa. Tá. Certo. Então, tipo, se você der esse golpe, você vai tirar dois de vida dele. É, eu só quero tipo, dar um... É, exato. Quero foder com a cabeça dele, não quero matar ele, entendeu? Tá, você acerta um jab nele e ele toma 2 pontos de dano e ele não cai, porque ele tomou só 2 pontos de dano, mas ele tá, tipo, muito, muito... Caralho, velho, o que você tá fazendo? Ele tá muito puto da vida. Tá. E aí, vocês vão fazer o quê, seus filhos das putas? Vão me ajudar? Vão ficar aí, tá ligado? Cara, eu ainda tô mostrando um misto quente pra galera. As pessoas dispersaram, cara. Não, já, mas a gente ainda não achou a receita no enquanto computador. Tá na barriga dele, cara. Enquanto mas, eles... É, tá na... Tá, se eu tentar de novo dar o pum fedido, ele fica paralisado. Ou vocês podem pegar um caderno e anotar, eu posso tá dar uma... O caderno anotar o quê? Oi? Você pode pegar tentar um papel, ver, uma caneta e tentar, aí mas ele tá se mexendo nessa parada, não? É, enquanto vocês ver? Discutem, ele tenta usar a técnica ovos mexidos. E ele acerta você no saco com um chute muito violento. E caralho. Você perde 8 pontos de caralho, dano. Caralho, foda-se. Você tomou um pau. Meu mais Deus, ou menos. Cara. Okay. Eu acho que a gente tinha que... Agora é o turno da Hel. Eu vou tentar dar o pum fedido nele, eu acho Deus que a terceira Deus. Vez vai. Você tirou 5 as 3 vezes, você falha miseravelmente não, no pum não fedido. Não, não é possível. E as pessoas estão começando a ficar tipo, cara, vocês estão ouvindo um peido de vez em quando, tá ligado? Mas eu não sinto nada, tipo, que esquisito. Então, eu saio com... Eu tento ajudar o coisa a sair correndo. Uhum. E aí eu dou um... Não sei o que eu dou. Eu tenho alguma coisa que ele fique atordoado, não, né? Então, eu te colocar a música de batalha. É música pra tudo, tá ligado? Não, você não tem nada. Só não. É o que tem ataques especiais. Ah, só ela tem ataques especiais. Dá uma porrada nele, foda-se, nele. Arrebenta ele, mano. Então eu vou mandar um motor punch, então. Quando você corre em direção a eles com o seu espírito de batalha, assim, querendo, tipo, caralho, eu vou entrar nessa treta, você sente ao seu redor a cumplicidade de todos os eletrodomésticos na cozinha. O que você vai... Você vai dar um motor punch? Não, peraí, eu senti essa... Ele tá encostado em algum eletrodoméstico? Não, ele tá próximo, tipo, de umas... Não, ele não tá do lado, ele não tá encostado em nenhum. Mas tem várias coisas pela cozinha. E se eu falar... Eu tenho uma ideia. E se a gente assustasse pra caralho esses caras? E eu falasse, meu Deus, os eletrodomésticos estão vivos. E aí eu controlo todos os eletrodomésticos a ficarem dançando assim, ó. É que eu acho que tá tudo já confuso do jeito que tá, tá ligado? Melhor ainda, porque as pessoas vão embora com medo e a gente fica só com ele. Cara, aí a gente pode segurar ele, cara, e ler galera, a porra da barriga, essa entendeu? Galera que ficou surpresa com um misto quente, cara. Eu acho que, tipo, eletrodoméstico vai deixar eles surpresos também, tá ligado? Mas a gente pode tentar alguma coisa. Eu vou tentar isso, então. Tá ok. Bom. Você clama pelos seus amigos eletrodomésticos e eles todos começam a funcionar, tipo, descontroladamente, assim, sozinhos e jogar coisa pela... É tipo o final da Matilda, tá ligado? É isso, caralho. Isso. Com comida na cara, assim. Esse daí todo mundo fica muito assustado e sai correndo na cozinha. É, funcionou já, não precisa nem berrar. Todo mundo sai, tipo... Pronto, sobrou o cara. Tá, agora então, vamos segurar esse cara, nós três. Eu neutralizo ele com a minha força de pugilista enquanto alguém pega e copia o que tá escrito na barriga dele. Você tenta neutralizar ele com a sua força. E você totalmente segura ele por alguns instantes. Agora alguém anota essa porra, tá ligado? Mas dá tempo de chegar. Dá, mano, só querer, podem tentar. Só querer. Dá pra ler de boa ou tem muito pelo ainda? Ambos. Fala alto pra mim, aí eu anoto. Então, eu vou fazer assim, eu vou pegar uma faca e eu vou raspar os pelos da barriga dele pra gente ler sem nenhum problema, acho, entendeu? Que você não precisa fazer isso aqui. Não precisa? Que isso, cara? Não, você consegue uma faca, mas você faz um corte na tatuagem dele. Puta! Você não! Danificou o produto. Você tem, agora tem uma falha no meio da receita. É péssimo. Dá um jeito. E o chefe tá sangrando. Corta logo o couro dele em volta e pega o porra da pele. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Vai você. É o seu turno agora. É o seu turno. A plateia tá sugerindo que sim. A plateia apoia essa ideia, a gente vai tentar pra cortar, quem, pra quem então. Matou várias pessoas, vocês demoraram pra chegar. Essa solução. Pra quem decidiu começar uma das tretas com eu vou jogar uma pia na cabeça dessa pessoa e aí em seguida cortar a garganta dela pra depois jogar outra pia, eu acho que a gente tá sendo muito delicado. É verdade. A gente tá tá tímido, né? É que eu tô tentando evitar que essa porra exploda, entendeu? Então corta a barriga desse cara e vamos embora. Dar essa mordida fatal e pegar o pelo, a você, pele da barriga dele? Você usa a mordida fatal e você, tipo... Dilacera. Você... Não, porque não muda. Ah, tá. Você morde ele com sucesso e ele perde 3 pontos de dano. E ele tá muito puto agora. Ele não cortou? Ela não conseguiu cortar o pedaço da barriga dele que tinha? Não, você mordeu a barriga dele? Essa era a ideia. Usar o mordida fatal pra cortar. As suas técnicas não tem. É tipo o Daniel falou: eu dei esse soco pra atravessar a parede. O Falcão tá aqui pra botar a pele errada na gente. Você mordeu a barriga dele e agora você danificou mais a receita. Não, não danifiquei. Então, porque mordida faz assim, tá ligado? Que ideia de jirico. Eu tô com uma faca na mão, só corta esse infeliz. Não, isso é tipo o cão justiceiro. Não, pera, alguém precisa curar ele pra fazer essa porra voltar normal. Qual foi o último cachorro que você viu cortar um retângulo quando mordeu alguma coisa? É verdade, peraí, se ela curar ele, ela consegue voltar ao normal? A pele volta ao normal? Será? Volta. Mas infelizmente é o turno dele, que falha miseravelmente em se soltar de você. Tá. Yes! Boa. Então dá. É o seu turno agora. Eu continuo segurando ele, cara, enquanto eles tentam. Tá, você continua totalmente segurando ele. A lamina canina vai dar essa coisa? É o turno do Falcão. Então. Quem pode saber? Tem como a gente trocar de turno? Você pode só falar, eu não faço nada. Então é, porque senão eu vou mais uma vez danificar essa bosta. Então, tipo, não faço nada e você tenta lamber as feridas desse cara. Você tenta lamber as feridas dele com uma lambida canina e você falha miseravelmente. Puta, cara. Não, mas é que toda vez que falha, eu acho que é miseravelmente, entendeu? Mas tá... Ele tenta se soltar novamente, ele consegue. Ele está solto agora e furioso. E ele usa o martelo de bife no cachorro. Caralho. E ele acerta, causando felizmente apenas 2 pontos de dano. Caralho. Tá. É o turno do Danibas. Eu vou tentar pegar ele num mata-leão de novo, cara. É o jeito, cara. Você consegue totalmente. Você é muito bom nisso. Eu adoro quando eu falo você é muito bom nisso, quando é tipo, não, você teve sorte todas as vezes. Foi usados. Você teve sorte todas as vezes, ou seja, é um talento que você tem. Ok, você pega ele no Mata-Leão e ele está imobilizado. É o turno do Turbotron. Sou eu, caras. É, okay. Eu vou aproveitar. Eu vou cortar o pedaço da... Não, mas se cortar, cara, tipo, calma, não calma. Dá pra curar a pele que você cortou. Não, eu curto coisa e ela cura só a pele, não cura ele, entendeu? Eu acho que pele morta é morta. Então, você exato, não pode não dá, cara. Curar, né? Você não pode curar as flores que você já colheu. Então, nossa, já sei. Que poeta que eu sou. Já sei. Então a gente fala assim, eu dou a faca pra Hel e vou na contenção segurar o cara pra pelo menos os dois segurarem, entendeu? Tá, você ajuda a segurar ele e os dois estão segurando. Você obteve completo sucesso. Nessa tarefa e os dois estão segurando agora. Daí o cachorro que tá no celular, no chão, tipo, não fazendo nada, tem que fazer alguma coisa agora. Foi o que eu quis dizer. Vai. É, não sei. Que da hora. Eu te dei. Não, vida real, a gente também se perde. Eu te dei. Não, eu te dei. Não, calma. Eu te dei a faca. Aí agora, e eu tô segurando ele junto com o Tá, mas com o Golias. É o seguinte, ela não tem polegares opositores, cara. Obrigado. Para de trabalhar em favor do Raoni, por favor. É que eu tô pensando. Para de trabalhar em favor do Raoni. Pulando várias partes de coisas que eu ia falar. Não. Não, mas tá, continua. Cara, nesse meio tempo a gente podia ter anotado isso. Então, tenta curar de novo a barriga dele pra gente tentar ler tudo legível. Não, vocês vão... Vocês vão Sim, tem que curar a barriga. Mas tem que curar a barriga. Recuperar, vocês vão poder ler a receita. É, tá meio bagaceiro o bagulho. Você falhou. Cara, não é possível, cara. Eu tirei 5, 3 vezes seguidas. Tirou 4, mano. Tá ok, foda, o chefe consegue se soltar de um de vocês, mas não do outro. Ah, tá. Então, bom. Então ele ainda tá imobilizado. Então eu tento pegar ele de novo. Que você. Você tá naquelas, mas o Falcão consegue totalmente, então ele ainda tá preso, você pode tentar lamber ele de novo. Vai! É isso! Como que? Você totalmente consegue! Aê, caralho! Finalmente! Literalmente. Que torcida, velho. Esse era o sonho, sabe? Quando tipo, as pessoas levantam, gritam e celebram. Porque que o cachorro no RPG deu uma lambida canina. E aí, curou? Ok, a tatuagem dele tá, tipo, perfeita agora. Louco. Apesar de eu acabar de me dar conta que não faz o menor sentido você recuperar a tinta da barriga. Mas tá, deu certo. Quem sou eu pra negar a magia de um cão que lambe coisa? Alguém pega e anota isso. Então, anota isso agora. Vocês não enxergam nenhum papel em volta. Puta, deve ter... No braço, anota no braço. Não tem uma caneta? Não, nem uma caneta. No escritório, corre no escritório. Uma faca pra anotar no braço. Corre. Cara, no lixo não tem uma caneta? Corre no escritório. Porque... Boa. Não, corre no escritório. Corre no escritório. E acha uma caneta e um papel lá. Ok, enquanto você corre pro escritório, o cara felizmente falhou miseravelmente. Esse foi miseravelmente mesmo. Boa. Em se libertar. E vocês totalmente continuam prendendo ele. Aí, ó. Ok, boa. Você chega no escritório e tem, tipo, uma caneca com várias canetas lá. Muitas. Qual você vai escolher? Pega, tipo. Tem um marca-texto. Marca-texto. Tem uma Bic. Não, marca-texto não, tem cara. Pega um Bic, tá ligado? Isso. Você pega mais de uma Bic, como caralho, um sábio Hel. Cão caralho. Que você é. Boa. E volta pra cozinha? Volta pra cozinha, volta. Tá bom. Enquanto isso. O cara totalmente se solta! Ele tá solto de vocês. Como assim, cara? Os três, que é pra não ter dúvida. Caralho. Eu vou te falar. Ele se soltou e você pegou de novo. Ele se solta. E eu esqueço os golpes que ele tem. E ele tenta usar o golpe. Ele tá muito puto dele. Ele tenta usar o golpe frango desossado. É a melhor técnica dele. Mas ele errou totalmente. Falhou como um verdadeiro fracassado. É o seu turno. Vou tentar pegar ele de novo, cara. É o turno do gol. Você totalmente consegue. Ele tá imobilizado. Que emoção, cara. Eu tô nervosa, tá foda, cara. É, o turno do Turbotron. Ela me dá uma das biques e eu tento anotar ao mesmo tempo que ela. Ok, ela chega e você pega uma das biques. O que você faz? Eu anoto no meu... Eu não sou um robô, né? Eu... Vamos trocar de lugar. Mas então, a Rússia usou um lápis. Eu pego um guardanapo e anoto e começo a anotar. Ok, você procura um guardanapo na cozinha, mas você não acha nenhum guardanapo. Alguma coisa que eu consiga anotar. Tem vários papel toalha. Me dá um papel toalha. Grandes chances de você arrebentar. Você totalmente arrebenta esse papel toalha. Você arruinou o papel toalha com a sua frenética vontade de robô. Caralho, meu. Tá, troca de lugar comigo depois, cara. Tá. Que Deus. A toalha de mesa estão nas mesas. Ele tem um avental. Avental, cê, cara. Você pode tentar avental. Tirar o avental dele. Mas você não. Ele amarrou muito bem o avental dele. Não consegui. Ok, ele se solta do Danibas, que prende ele de novo. Eu tô assumindo que você soltar nesse estilo. Mas eu vou trocar de lugar com o Falcão, cara. É, agora a gente vai dar um tag team e eu vou trocar de lugar. Tá. Esse é o próximo. O Falcão felizmente conseguiu. Isso yes. Podia dar muito errado. Ele tá imobilizado de novo e é o turno da Hel. Tá, e aí eu não consegui, né, pegar a toalha. Você foi, você vai lá na. Ah, não, você quer tentar pegar o avental de novo ou ir até uma das mesas? Anota no meu braço, eu sou gente, eu tenho pele, tá ligado? Mas aí no seu braço vai sair, o melhor seria no superfície. É, nesse dilema você se lembra que você é um cachorro e não consegue escrever. Putz. Mas eu consigo ler a receita de Você consegue totalmente ler que a receita. Aí ele tá livre, né? Eu tô livre. Então, aí você pode anotar em você mesmo. Não sei, mas não é meu turno ainda. Eu sou turno, seja. Então. Mas você consegue ler a receita. Mas eu consigo pra ele. Ler a receita pra tá. você, pra ver se a gente consegue lembrar tá bom, também. Tá bom. O que, que diz a então, receita? Então, lê a receita várias vezes pra ver se você lembra. É, o que diz a receita? A receita diz 500 ml d'água e o cara falhou em se soltar. É, o Falcão, em contraste, tá mandando muito bem. 300 gramas de banha ressecada. Caralho. O cara conseguiu soltar, mas. Pula. E o Falcão falhou totalmente. Pô, você pulou meu turno de anotar as coisas, cara. É verdade, faltou. Não, você tá anotando. Eu tô anotando? Ah, tá. Beleza, beleza. 500 ml de água e 300 gramas de. E o Falcão toma ovos mexidos. Mas ele não tem ovos, cara. É, ele felizmente toma só metade do dano porque ele não tem ovos. Aí, ser estéreo é muito bom, né? Ok, mas agora ele tá solto no mundo e vocês têm que pegar ele de novo. O que você vai fazer? Que você não consegue mais ler porque ele tá se mexendo furioso. Posso dar um... Com fedido. Cara. Deu certo! Meu Deus, deu certo! Foda-se, 10! Nota 10! Puta peido, gente. Aqui, caralho. Todos estão paralisados. Foda-se. Só você corre livre pela sala. Então, mas o problema é que, agora a gente tá tudo paralisado, menos você. E você não sabe escrever. Verdade, foi uma péssima ideia. Eu falei isso de orelhada, não sabia. E você não sabe escrever, você é um cachorro. Você tem um turno com todo mundo paralisado. Ó, meu, sério. Então, mas é verdade, faz sentido. Ele não tem pulmões, cara. Ah, eu não também. Assim como não tenho ovos, eu também não tenho pulmões. Tem nariz de broca. Mas eu posso tentar segurar. Ele fica um pouco. Ele eu posso tentar segurar a respiração. Enquanto isso. Ó, isso abre. Eu posso concordar, mas isso vai abrir precedentes pra coisas no futuro que vão dar errado pra vocês. Verdade. É verdade. Ele vai ser. Você tá ligado que ele vai se vingar disso depois, né? Ele vai se vingar disso depois. Eu vou citar o caso peido na cozinha em que o robô não foi solto. Daí, quando vocês estiverem enfrentando robôs, se tiver uma horda de robôs, ninguém vai ficar paralisado. Verdade. Bem lembrado. Cara, eu tento segurar ele de novo. Ele tá paralisado, cara. Ah, não tem como, né? Então. Não, é você. É, todo mundo tá paralisado. Faz alguma coisa. Então, cara, eu consigo ler a receita inteira dessa vez. Você que consegue eu não consegui ler a receita da outra inteira. Vez. E aí eu... Lê a partir de onde eu parei de anotar. Da banha ressecada. O que é o restante? Quem mais que é? Orégano, pinga e açúcar. Nossa, que... Orégano, pinga e açúcar. Sacola é horrível. É. É, só isso. Mas beleza, caraca. Eu consegui então. Aí eu tento... Eu vou aí anoto no braço do Daniel... Pra gente não perder. Você não consegue escrever. Ah, eu não sei escrever. Mas se você se lembrar disso... Lembra. 500 ml de água. Não, essa parte 300... já tá escrita. Tá lembra só que eu não escrevi. Pinga. Orégano. E banha. Não, e... banha já escrevi. O que que era outro que eu não escrevi? E o que? E o que, Paté? E limão. Não era, cara. Ah, meu Deus! Eu não acredito que a gente já esqueceu. Eu não acredito que a gente... Sério, ninguém lembra. Era pinga, orégano. Era pinga? Orégano e... Cachaça, era cachaça. Era cachaça. Cachaça. Foi... Não era cachaça? Não, era foi pinga, cara. A plateia tá muito bêbada, é o pior que a todos, gente. Todos estão livres da paralisia. Nossa, e o chefe chuta um cachorro muito com feio. A técnica ovos mexidos, causando 8 pontos de dano. Ai, cara. É o seu turno. Oi? É o seu turno. As coisas que você pode fazer. Eu sei, eu tô pensando. Mete um macro punch nele, isso que eu vou fazer. Você tenta usar o macro punch, a sua melhor técnica, mas você não consegue e erra lamentavelmente. Droga. É muito triste. Você achava que você ia tirar 10 mesmo? Ah, vai saber, né, cara? Vai saber. Tem que tentar, assim, cara. Pra que eu coloquei esse negócio? É verdade. Eu consegui pegar ele no mata-leão perfeitamente todas as vezes. Tirou uns 10 aqui, velho. Mas tá, é o seu turno. Eu tento segurar esse filho da puta de novo, né? Você falha totalmente. Puta, que pariu. E o cachorro tá desmoralizado e não joga nesse turno. Mas ele e o chefe acerta no falcão um martelo de bife, causando apenas 2 pontos de dano. E é o turno do Danibas. Do Golias. Golibas. Tenta um rock hook nele, então. Você usa o rock hook, mas você erra também. Vocês estão todos muito aturdidos. Acho que o cheiro do peido acabou fudeu com vocês. Geral, né, cara? Foi péssimo. É o seu turno. Ah. Turbotron. Cara, eu tento segurar esse filho da puta de novo. Tenta... Nossa, eu falhei caralho, muito. Cara. Vocês estão muito, muito abalados com o cheiro de pum, o cachorro principalmente, e o... Nossa! É a revolta do chefe, cara. O chefe acerta um frango desossado nos dois e cada um toma 10 pontos de dano. Caralho, velho. Nossa, a réu berrou lá do banheiro. Só seria 20. A réu berrou do banheiro aí. Muito bom. Ok. Você... Vocês estão todos no chão aturdidos, mas o cachorro se recupera e decide o que vai fazer. Eu decido o que eu vou fazer. O que eu vou fazer é dar uma mordida nesse filho da puta. Mas na barriga. Não na barriga. Não na barriga. Você a cabeça acerta, dele. Você totalmente acerta uma mordida nele. Se você tivesse tentado um pum fedido, ia funcionar. É verdade. Você acerta. Mas era pra ter funcionado? Você acerta uma mordida porque nele. Porque aí dava pra você ler de novo e todo mundo ia lembrar do negócio. Cara, o que era? Café pilão? Orégano? Café pilão. Cara, pior cachaça. Que eu vou... Pior cachaça, que pinga e cachaça. Pinga, café pilão. Café pilão. Oito pingas. Sério, quando eu disser qual que era, o velho. O bebê mexicano. A sorte que tá gravada. Então, pior que eu vou editar o podcast hoje à noite, eu vou ouvir, eu vou ficar muito puto, cara. Foda, né, cara? Capim. Grama. Amor. Você... Fracasso. Tesouros. Joias. Desesperança. Desespero. Ele tenta bater em vocês, mas fracassa lamentavelmente. Eu segurei ele. É o turno do Golias. Eu segurei ele? Não, ele só tentou bater na gente. É verdade. O turno do Golias. Eu tenho que dar outro rock hook nele, cara. Você... Meu, segura. Você também é. Velho. É o turno do Falcão. Eu seguro esse filho da puta. Você totalmente segura esse filho da puta no momento. Só que eu, tipo, não posso, porque eu tenho que anotar. A gente consegue ler? Você falta vislumbra um, o ingrediente que faltava. Que é? Açúcar. Porra, cara. Não acredito. Que ridículo. Não acredito, cara. Bom, a gente tem a receita. A gente pode passar. Eu vou anotar todas as coisas, dois ingredientes. 300 gramas de não, banha. Só os ingredientes que vocês não anotaram. Banha. Pinga. Não, banha eu não. Ah, os que a gente orégano. Não anotou. Pinga, orégano e açúcar. Ok, vocês totalmente sabem a receita. Eu anotei isso agora também. Yes. Ok, você corre e anota isso enquanto o Falcão segura ele. E ele nem consegue se soltar. Ele fica tipo, velho, o que tá acontecendo? Agora vamos pegar e vazar. Vamos fugir vamos daqui. Vazar, a gente tem que eliminar algumas provas aqui, cara. Não é por nada. Arranca os olhos dele. Mas eu vou no mínimo arrancar os olhos dele. No máximo queimar fogo nessa porra desse restaurante. Então vamos tacar fogo em tudo. Tá. E vamos, a gente taca fogo em tudo e a gente vaza. Exato. No meio do seu planejamento de queima de arquivo, vocês são... teletransportados de volta para uma sala branca com sucesso. E vocês venceram essa batalha. É. Muito obrigado. Aê, muito obrigado. Uma salva de palmas. Emocionante. Muito obrigado. Até semana que vem. Uma palavra da plateia. Ei. incrível, incrível. Isso, muito bem. Incrível, realmente. Então, vocês vão esquecer. Voltem aqui na semana que vem, estaremos toda semana, toda quinta-feira, 9 horas da noite, aqui no Frei Café e Coisinhos, rua Frei Café, número 703. Toda quinta, 9 horas, estaremos aqui. Venham, venha participar, que é divertido pra caralho. É nóis, valeu, falou. Continua o som. Falou.